Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, vivo Léo Jair. Bom dia, tarde, noite, o que vocês preferirem, jovens bípedes. Eu estou aqui para parabenizar um rapaz de mãos bonitas. Aqui é o Fernandinho, das mãos bonitas. E quem é MC Coringa? Ah, eu não sei. Tô fora dessa parcela da cultura nacional. Que é Azaghal e a gente não pode falar que Ana Maria Braga... Na lixeira? Não, não pode. Que merda. Então vamos pros e-mails. Não vai nem apresentar, vamos embora. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de meus e caneladas do Nerdcast. Azaghal, hoje é o último dia do aniversário de 10 anos da Nerd Store. Olha aí. Quer dizer, hoje, dia 22 de setembro de 2017. É o último dia. Last day. Se você estiver no lugar certo, na hora certa. Exatamente. Tem que estar escutando o lançamento. Você tem até as 23h59 do dia 22 de setembro de 2017 para fazer suas compras com mega promoções que a gente já falou pra caramba. Lembrando, tem camisetas de 15%, 30%, 40%. Tem protocolo pro Rei dos Zumbis acabando. Então, olha, o pessoal da história mandou avisar. Não vai ter prorrogação, hein? Deu meia-noite. Perdeu. Acabou. Então, rapaz, é hoje, tá ouvindo esse podcast a tempo, para, vá lá na Nestor, tá tudo na home, tá fácil de acessar, aproveita as mega promoções do aniversário de 10 anos da Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! JP! E aí, rapaz? Começou a temporada da NFL, 49ers tomando porrada já. Foi triste pra mim, cara. Finalmente começou, depois de um inverno. Inverno não, não. Um verão imenso aqui dos Estados Unidos. Que exato. A gente fica mais de 6 meses sem jogos. Estamos aí de novo assistindo as emoções. Mas vamos voltar a falar do Tour 10 Jardas pra aqueles 10 que querem viajar pros Estados Unidos e ter o privilégio de assistir esses jogos da NFL ao vivo. A gente já falou sobre um pacote que estava rolando agora, e agora a gente vai se concentrar no final do ano, para as pessoas também poderem se planejar, né? Porque tem jogo agora até fevereiro. É, exatamente. Esse ano eu fiz 2 pacotes, né? Uh-huh. Geralmente eu faço um só, esse ano eu resolvi fazer 2. Eu fiz um que agora, dia 30 de setembro, eu já vou estar em Boston, para a gente assistir uma partida lá. E já depois... tem uma galera aí, chegando agora. Sim. Olha aí que bonito. Tem uma galera chegando agora, dia 30 de setembro. Sem furacão. É, tomado. Vai ter que ir na madeira. E aí eu montei um outro também para a saída do Brasil no dia 1º de dezembro. Opa. Esse tour vai ter como foco Seattle, lá no Pacífico, lá no noroeste do país, né? É o estádio mais distante que tem aqui na NFL. Mas é irado porque a torcida do Seattle Seahawks tem essa tradição de ser a mais intensa, né? Pois é. Que atrapalha os huddles, que os caras não conseguem se ouvir, que tem que pedir timeout pra se ouvir e, cara, que é muito maneiro. Pois é. Estar ao vivo num ambiente desse vai ser muito, muito foda. É o clima de estádio, assim, mais intenso que tem na NFL hoje em dia. Uhum. E eu tô muito empolgado pra assistir jogo lá. Animal. O tour já tá confirmado, tá? Eu já tenho gente pra Sim. ir. Ele vai rolar. Vai rolar. Eu tô mais empolgado até desse do que com o primeiro, até por, não zoando quem vai no primeiro, óbvio, mas é porque eu já fui lá em Boa, já conheço o estádio, sim, né? Sim. Já conheço a cidade. Então, o de Seattle, pra mim, vai ser uma novidade. Ah, maneiro. Além do estádio, vai ser um jogo de prime time, de domingo à noite, que a gente vai ver contra o Philadelphia, que tá com um bom time esse ano também. Uhum. É, além de toda a experiência NFL, quero conhecer a cidade também, que tem um monte de alternativa, um monte de passeios bacanas pra fazer. Aliás, isso faz parte do tour, né? Você não exatamente, vai só ver o jogo. Eu sempre deixo dias livres pra galera né, conhecer os lugares que a gente vai. Em Seattle, por exemplo, tem tour pra ver baleia, ver orca, tem tour grunge pra ver pontos assim onde começou o Nirvana, começou, né? Tem o casa do Jimi Hendrix também, pra... tem um monte de coisa bacana. Além de museus irados que tem lá em Seattle, como o Museu da Aviação, o Museu da Boeing, tem muita coisa bacana pra se conhecer lá em Seattle. Eu tô bem entusiasmado. A saída do Brasil é 1º de dezembro, né? Vai direto pra Seattle. E aí no dia 5, a galera voa pra Orlando e aí passa uns dias aqui também, podendo ir a parque, né? Shopping, o que interessar a cada um. É bem flexível o roteiro, né? Cada um faz as coisas que se interessam mais e eu dou todo o suporte. E aí no dia 10, no domingo da semana, né? O seguinte da viagem, a gente vai até Jacksonville pra ver uma partida do Jaguars contra o time do Seattle. Ah, maneiro. Meu foco desse ano foi dar essa experiência, ver como um time se comporta jogando em casa e fora. Maneiro. Então a gente vai a Jacksonville aqui pertinho, 3 horinhas aqui, 2 horas e pouco aqui de Orlando. É um estádio também bem bacana, um estádio foi renovado há pouco tempo, tem um telão enorme que os caras operam bem, bem maneiro. E aí é isso, aí no dia seguinte do jogo já volta pro Brasil retomar suas vidas, ou seja, tem 2 jogos e tempo livre pra conhecer Seattle e aqui Orlando, a parte da Flórida. Lembrando que se a pessoa quiser customizar de alguma forma a experiência, eu só tenho tempo de ir num jogo só e tal, você pode também, né? Exatamente, né? Não precisa ficar preso ao roteiro. Eu tenho um caso de uma pessoa que vai fazer só a parte de Seattle e tem um casal que vai fazer só a parte da Flórida. Maneiro. Então, olha, aproveite. Se você quiser ter mais informações, tem todas as informações no dejadas.com. Tem algum barra? Dejadas.com/ alguma coisa? Tem, não? Tem um link. Tem o barra tour dejadas 2017. Exato. Vou te mandar o link direitinho. Vai ter o link aí no post. Mas se mesmo assim você tiver dúvidas, como é que é a aérea? Como é que é? É de qualquer lugar do Brasil? O JP, você vai se comunicar com o JP por e-mail e ele vai te responder tudo. Se você não tiver dúvida, a gente já viajou com o JP, já foi ver jogo com o JP. O maneiro é o seguinte: o cara entende tudo que tá acontecendo. Se você ainda tá começando a gostar de NFL ou se você ainda já gosta há algum tempo, mas não entende tudo que tá acontecendo, é muito maneiro estar com o JP porque ele tem a visão. O cara vê 7 jogos ao mesmo tempo, o cara assina serviço de que tu vê câmera no sovaco do jogador. Que tu... cara, é foda. Ele entende mesmo e é muito maneiro estar com um cara entendido não só do esporte, mas como o Gary de ir pra lá e pra cá, de chegar no estádio, de chegar, de achar teu lugar, de ir pros lugares, de viajar de Orlando pra Jacksonville. Você vai estar com o suporte total do JP durante toda a experiência. Então vale muito a pena. O cara entende e trabalha com turismo há milênios. Então pode confiar, cara. Você falou do post, né? Lá tá o valor da parte terrestre, os hotéis, os ingressos, transportes, jantares, tem um descritivo lá direitinho. E aí, a parte disso, a gente tem que ver a parte aérea, como cada um sai de um lugar diferente. Por exemplo, no tour de Boston, eu tenho um dos participantes que vai vir da Irlanda, que vai encontrar com a gente aqui. Cada um vem de um lugar literalmente diferente, né? Então, o aéreo tem que ser visto à parte, porque né, o valor depende de onde está começando a viagem. Mas eu dou suporte no aéreo também, ou pelo menos indico, porque não precisa nem comprar um aéreo comigo. Pode fazer por milha, pode fazer do jeito que for melhor pra cada um. Exato. Vai lá, aproveita e vai ver esses jogos que vão ser muito, muito maneiro. Beleza, valeu, galera. Tamo esperando vocês. E se você não quer ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para... 22 minutos e 30 camemberes. Azaghal, vamos agradecer aos nerds que doam sangue todas as semanas e salvam vidas como o Aldo Barros, o Igor Dalossi, o Caio Catim, Marli de Fátima, José Carlos Cortes, Rodolfo Farias, Jaciara, Florencio e Pedro Garcia. Muito valeu, muito valeu. Muito valeu. Seja o que isso signifique. Temos também a galera do Scalpo Solidário que doa cabelos. Recentemente, inclusive, teve a semana de doação de medula, eu acho. É verdade, medula. Óssea. Aqui no Jovem Nerd é dia de doação toda sexta-feira. Exatamente. Não tem semana, amigo. Não tem semana pra fazer boa ação. Temos a Fabiola Martins, o Lucas da Silva, a Jennifer Milani e a Marina Kenobi. Não. É isso? Marina Valente Kenobi. Caraca, será? Irado! Será que... é maneiro ter o sobrenome Kenobi? Mas irado. Será que é for real? É possível, né? É, se ela quiser ser chamada de Marina Kenobi, ela será chamada. Animal! De Marina Kenobi, muito obrigado por ter doado, tanto a galera que doa sangue, quanto a galera que doa cabelos, quanto a galera que é doador de órgãos. Exato. E avisa a família e bota nos seus documentos. Exato. E ajuda quem precisa. Muito obrigado. Toda semana vocês são reconhecidos aqui. Muito. No Jovem Nerd. Muito valeu. Arte dos fãs Azaghal, olha só, temos um Azaghal por Leonardo Barbedo. Tá certo. Tá maneiro. Uma boa arte. Boa arte, seja lá o que isso significa. Temos um Ozob pelo Alec Conrad. Uma arte coisa diferente. Conceitual. Meio. Sua própria interpretação. Surrealista. Ficou maneiro. Ficou maneiro. Né? Parece uma versão. Parece um Ozob Rita Lee. Não tá, meu? Caraca, o quê? Ozob, filho da Rita Lee, não sei. Maneiro, cara, obrigado. Durante obrigado. A viagem de ácido da Rita Lee. Temos também o mistério de William Faraday. E temos a fobia do Átila pelo Juan Caesar. Olha aí, a beleza. Fobia de que jogue dinheiro no Átila. Você pode ver isso no aplicativo, gente. É só olhar aí, ó. Ó! Ó, aí você tá usando o aplicativo na madrugada, vendo fotinho. Na frente de todo mundo. Maria Augusta, 30 anos, administradora de empresas Vancouver, Canadá. Aí, nossos fãs internacionais. Esse não é meu primeiro e-mail. Espero muito que vocês leiam. Leon está aqui ouvindo o Nerdcast 585 sobre junk food, mais precisamente sobre a história do Guga levar uma pizza em uma viagem aérea. Lembrei de uma história hilária do pai de uma amiga. Quem me contou foi o próprio voluptuoso e simpático senhor protagonista dessa história. Ele trabalhava em uma multinacional com sedes no Brasil e Inglaterra. Certa vez recebeu um grupo de ingleses e, não me perguntei por quê, os levou para comer no Habib's. Caraca, cara! Olha, caraca. Eu sei que inglês gosta de comer comida merda. Acostumado, mas caralho, mano. Os ingleses, por sua vez, adoraram as iguarias e quitutes que comeram. Toma aí. Porra, tá vendo? Tá aí, ó. Prova a teoria. Ficaram maravilhados com a culinária desta rede de junk food. É sério isso. Não estou de sacanagem. Seguiram sua viagem e retornaram para o velho continente. O pai da minha amiga, alguns meses depois, foi à Inglaterra. Agora é a vingança. Tomou-lhe um fish and chip no cu. Teve a ideia brilhante de levar os salgados de presente, caraca! Brasil! O cara levou o Habib's. Brasileiro, tem que ser estudado. Caraca, que fantástico! Teoricamente, nem pode. Não, né? Pode, exato. Ele, então, colocou as esfirras na sua bagagem. Gênio. Despachada em seguida. Mas a dúvida que prevalece aqui é, esfirras prontas ou esfirras cruas? Caraca, será, porra, que ele chegou no Habib's e falou, vou viajar e queria levar... É, não sei. Congelada? Congelada vai derreter. Congelada não tem como. Crua? Não tem como. Agora, você sabe que ele não jogou a esfirra na roupa, né? Ele botou num Tupperware, provavelmente. Sim, sim. Deu aquela tochada, exatamente. Bom, vamos lá. Mas vai chegar um cachorro, você vai ver que vai... Então, colocou a esfirra na bagagem de viagem. Quando chegou no aeroporto de Heathrow e pegou sua bagagem, cães farejadores, falei que eu falei na hora. Cães farejadores ficou na área das esteiras, ficaram enlouquecidos. Ficaram enlouquecidos. Todos que já comeram no Habib sabem que o cheiro das esfirras é fortíssimo. E se você coloca no carro, o cheiro fica uma semana. Ele conta que foi imediatamente para a famigerada salinha do aeroporto. Cara, os cachorros deviam estar malucos tudo em cima da barra. Caraca, que filha da puta, cara. E deve ter espalhado o cheiro de esfirra no bagageiro inteiro do avião. Mano, tudo mais. Bom, chegou na salinha. Os oficiais da imigração estavam achando que tinham se deparado com uma quantidade absurda de contrabando de drogas ou algo do tipo. Mesmo depois dos oficiais abrirem a mala dele, inclusive destruir os forros para procurar drogas. Parabéns, que ideia fantástica que você teve. Mantiveram o senhor em custódia. Tiveram que envolver a alta diretoria da empresa. Isso. Que foi até o aeroporto explicar quem era aquele senhor, que o cara é só um brasileirinho que trouxe comida. Para sua sorte, os oficiais viram que se tratava apenas de um glutão que tomou a equivocadíssima ideia de levar comida na mala despachada. Teve que pagar uma multa monstruosa por tentar entrar com carne no país. Caraca. E foi liberado. Tá rindo aí, mas a senhora Jovem Nerd também ficou com o cachorro cheirando a mala dela no aeroporto outro porque dia. Tava com comidinha de neném. Ah, era banana. Na banana. Ah, não. Cachorro não dá alerta pra comidinha. Ela levou a banana. Presta atenção. Cachorro da alerta na banana. Levou a banana na malinha de mão pra ela comer. Ficou lá, não parava. Ia voltar. E aí, ou ela comeu ou não comeu, mas ela deixou na avião. Eu falei, ah, não pode levar nada de comida. Eu avisei isso antes. Acho que ela deixou na avião porque ela não comeu. Mas o cheiro da banana fica na mala. E aí o cachorro tava maluco. Aí precisa abrir a mala, mostrar. Várias vezes. Várias o cachorro vezes. Voltava. Desculpa, tem que abrir de novo essa mala. Eu me afasto. Eu me afasto na hora. Eu peguei a pícola e me afastei. Vou salvar um só. Jennifer Alvarenga, 32 anos, Barueri, São Paulo. Este é meu segundo e-mail. Oh. Trabalho na Universidade do Hambúrguer do McDonald's. Olha! No Alphaville, São Paulo. Como assim a Universidade do Hambúrguer? Tô entendendo. Tem que fazer, todo franqueado. Sim, é uma universidade, temos treinamento, capacitação. E aí? E desenvolvemos produtos. Tá vendo? Caraca, mano. Sério, eu não vou falar nada. Não, a universidade e é esse o hambúrguer? Ok. Ok, não, deixa. Ela não botou a profissão dela. Ué, ela é... Ah, não é interessante. Ah, mas ela disse que ela trabalha na Universidade do Hambúrguer. Mas é e aí? O que ela faz na Universidade do Hambúrguer? Portaria? RH? Não sei. Tesouraria? Ela tá falando que trabalha com o capitão. Professora? Cantina? Limpeza? Vou descobrir aqui, no caca, meio dela. Vamos dar essa chance. Se eu der essa chance, eu tô abrindo a porta pra qualquer um passar. Mas é que é interessante falar sobre arroz e feijão no McDonald's. Ah, agora eu tô interessadíssimo. Porra, Jennifer, você manda aqui toda feliz. Esse é meu segundo e-mail. Mas então... E você fala e mandar a porra da profissão, cacete. Mas ela vale porque ela se me mandou. Ela disse onde ela trabalha. Ela não se mandou. Ela foi uma propaganda pra empresa que ela trabalha. É isso que ela tá fazendo. Vai, por favor. O cara aqui de baixo diz o que ele faz. Aí, esse que é o problema. Meu Deus do céu. A gente tem regras. A gente vai gerar uma desobediência civil dentro dos e-mails do Nerdcast. Eu não fico confortável com isso. Você não fica? Ai, meu Deus. Tá bom. Jennifer, você vai servir de exemplo. Você vai. A gente tem que ser... Ai, a gente tem que ser... Implacável nessa regra. Ah, tá bom. Desculpa. Se não vira bagunça. Se não vira zona, aí qualquer um vai me escrever pra gente. Ai, ai, ai. Deixa eu ver se tava interessante o e-mail. Ela tá fazendo uma correção aqui. Tá interessante. Uma pena. Ah, não! Brenda Alves Bezerra, 21 anos. Estudante de engenharia agronômica, Rio Verde. Goiás. Olá, senhor Jovem Nerd Azaghal, esse não é o meu primeiro e-mail. Aí, tudo perfeito, tá aqui. Tá. Vamos tudo continuar. Aí. Tá tudo aí, tá certo. Porém, é o primeiro no qual o meu perfil de nerd caipira faz presente e denuncia que o Gaveta provavelmente foi trollado. Já explicando, eu como criatura que cresceu em fazenda, toma leite in natura desde os meus 2 meses... Não. Toma leite de vaca com 2 meses? É, deveria estar tomando leite da mãe. Nem mas... pode, né? Eu não sei. Teoricamente, agora tá viva, exatamente. Tá viva, tá com 21 anos. 2 meses de vida, já que o leite da minha própria matriarca me era indigesto. Olha, explicou. Caraca. Nunca provei ou vi um leite com o sabor e a consistência descritas pelo Gaveta. Não é possível que um bebê tomava um leite in natura. Não é possível. Vamos lá. Mesmo quando ainda com espuma e quentinha, recém tirado das tetas da vaquinha montanha pelo meu próprio pai. Esse tipo de conhecimento me fez pensar. Vai ser meio asqueroso agora. Será? Ai, meu Deus. Será que o Gaveta tomou o colostro? Ai, ai, ai. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Sim, meus caros, colostro. colostro. O leite da primeira semana de lactação da vaca, que é destinado ao consumo restrito do bezerro, impróprio para os humanos. gaveta. Ai, caralho. Acho que, portanto, o vaqueiro da fazenda precisava esgotar a vaca e quis trollar o malandrão da cidade. Estava que beleza. Se embenhando em sua área. Olha aí, vamos levar dentro do colostro todo aqui com, você, com essa criança aqui. Criança inglesa. Ai, meu Deus. Gaveta. Sinto. Victor Loss, 25 anos, analista de geoprocessamento e meio ambiente, Ribeirão Preto, São Paulo. Primeiramente, este não é o meu primeiro e-mail, nem o segundo enviado. Há duas ruas do calçadão do centro de Ribeirão Preto, existe um estabelecimento cujo nome desconheço até hoje, que vendem qualquer salgado a R$1. Olha aí. Desde a esfirra fechada de queijo até o pastel de bacalhau, mas esse eu nunca tive coragem de comer, afinal, bacalhau de R$1 soa muito errado. O local é um quadrado de 4x4 metros, ou seja, 16 metros quadrados, lotado de clientes, sempre entre 8 e 10 da manhã, acredito eu, na parte interior. Fora o pessoal que fica na calçada com um display de salgados enorme no fundo. Mas o display é grande o suficiente para esconder todos os funcionários que ficam atrás dele. Quando você se aproxima do display, você simplesmente ouve uma voz feminina perguntando: quais você quer? Quais salgados você quer? Porém, você não enxerga a dona da voz. Você fica conversando com os salgados, basicamente. Ao finalizar o pedido, surge um braço por cima do display. Caraca. Segurando uma bandeja com os salgados. Novamente você ouve a voz feminina: ficou R$3. Se você tentar pegar a bandeja antes de pagar, ela vai se afastando pra trás. Sempre mantendo uma distância de poucos centímetros da ponta dos seus dedos até você ouvir que precisa pagar primeiro. E aí ela entrega o salgado. Não pense que são salgadinhos de festa, não. Eles possuem o calibre de salgaderias renomadas e são tão gostosos e frescos quanto os dos concorrentes, devido à quantidade de clientes. Como eles conseguem vender a R$1, enquanto seus concorrentes vendem na faixa de 3 a 5? Eu não sei como é que eles fazem isso. Apesar de tudo, o local é super limpo. Nunca vi gatos, cachorros, ratos, baratas. Aí é o problema. Se não viu gato, é quem tá dentro do salgado. Nunca vi nada, exatamente. Não, cara. Tem gato, meu amigo. Bom, como eu disse no início, o espaço possui apenas 16 metros quadrados, com a área dos clientes e o display de salgados e a voz feminina. Mas não há uma cozinha no local, meu Deus. Porém, existe um buraco quadrado de paredes pretas no teto, onde de tempos em tempos desce um cesto de inox pendurado por uma corrente com todos os salgados francos. Caraca, maluco. Até hoje não sei o que tem na parte de cima desse buraco negro fornecedor de salgados. E acho que prefiro não descobrir, porque adoro ir nesse lugar aos fins de semana. São os gatos. Tá aqui, porque foi a primeira vez que a gente teve um amigo participando de um concurso de rede nacional. Uhum. Onde a gente torceu e ele ganhou. É? Né? Loucura, né, cara? Algo de mainstream que eu tô dizendo, competindo com, sei lá, lancheteria de Osasco. Eu não sei quem tava competindo com ele. Era o Brasil inteiro. Brasil inteiro. E foi lá o concurso do melhor hambúrguer do Brasil, na Ana Maria Braga. Mais de 2.000 receitas. O Fernandinho mandou a sua sem Nerd Power, sem nada, sem influência nenhuma. O que é a primeira dúvida que me gerou aqui. O quê? Assiste Ana Maria Braga, Fernandinho? Tá dando? Já me enrolei todo aqui pra responder. Eita, cara. É emoção! É um novo homem! Então, não assisto porque eu tô trabalhando esse horário, né? Sai bem, né? Não, vamos. Mas grava, porque você tem net. Você grava? Grava pra assistir depois? Assiste no Globoplay? Mas queria dizer que nunca critiquei, sempre fui fã. Então, a Zagal conhece a Ana Maria Braga. Eu falei pro Tucano, chega lá, já mostra a foto e fala que vocês têm amigo em comum. Coloca essa letra pra Ana Maria. Você talvez conhece? Ele tenha não, falado, porque ela estava carinhosa com ele. Pra... Foi carinhosa. Não, não. Teve três momentos de ternura. Ternura, que eu nunca vi na TV brasileira. Não viu porque tu não vê TV, né, cara? Olha só, eu, durante a minha infância e adolescência, eu era praticamente um paulistano. Eu assistia SBT 24 horas, eu almoçava todo domingo no aeroporto e eu adorava ir no shopping. Então, eu assisti muita TV e eu sei que momentos de ternura como esses jamais aconteceram. Primeiro, chamou de Fernandinho, um galalau desse. Do nada, né, cara? Nunca tinha visto na vida. Do nada, Fernandinho. Foi foda, foi foda. Ali eu já pensei, olha, 80% de chance de ganhar. Começa daí. É porque eu falei, olha, se a Ana Maria pudesse votar, é certo. Que ela realmente, ela existe uma ternura. Eu não tô falando que é, tô falando que é uma parada lasciva e sexual, não é isso que eu tô falando. Não. Talvez até seja, não sabe. Mas eu acho que é algo a mais, é algo mais puro. Puro, você acha? Ela é Maria pura por nós. Aí chama de Fernandinho, oferece e faz massagem em rede nacional. Aqui foi foda. Tá nervoso? Vou fazer uma massaginha. Aquelas mãos hidratadas, protegidas do sol com luvinhas. Coisa de louco, né, cara? Massageou o Fernandinho. Depois, chamou de mãos lindas. Mãos lindas. Eu conheço o cara... mais de duas décadas, eu nunca reparei na mão do cara. Que bom, cara. Que bom que não. O cara já me serviu pizza de azeitona. E eu não reparei na mão. E ela viu e falou, mãos lindas. Yeah. E ele ser esquisitíssimo se você, ao lado da sua esposa, sua família, reunida em frente à TV, frente a esse tubo mágico, ela falasse, nossa, as mãos lindas dele, você virasse pra galera e falasse, verdade, são bonitas mesmo. Isso seria estranho. Alguém falou isso? Alguém teve essa reação sem ser sua esposa? Não, não. Ela teve essa reação? Não, não teve. Aliás, por falar nisso, sua esposa, sua digníssima, como é que ela viu essa não posso dizer um assédio, porque não foi, mas nossa, essa demonstração de carinho toda. Ternura, em... ternura. Ela tomou a surra de memes na massagem. Né? Abriu o Facebook e era um gif atrás do outro, da massagenzinha. Ele falou assim, olha, ele fechou até o olho. Virou o olhinho pra trás, mano. E abaixou, né? Deu aquela arreadinha no joelho. Perdeu as forças, mano. Ela sabe o que tá fazendo. Ela se ligou que eu tava nervoso mesmo, porque uma pessoa com o meu currículo confundir X-Bacon com X-Burger é porque tá muito nervoso mesmo. Eu como X-Bacon desde aquela época que eu pedia X-Bacon e vinha pão, queijo e bacon. No Rio, se não pedir X-Burger, bacon, é isso que vem, né? Então, teve várias pistas que mostraram que você tava nervoso. Essa foi uma delas. O fato de metade do seu cabelo cair antes de você entrar no ar. Aliás, eu quero deixar consignado aqui em rede nacional que eu disse no grupo para o senhor Fernandinho Mão de Bonita raspar esta porra porque ele está com três tufos na cabeça e estava aparecendo o Cascão. Ele ficou puto e mandou fotos de gosto extremamente questionável para todo o grupo. Eu me senti um pouco agredido por aquelas fotos, inclusive. A intenção foi essa, Fredola. Ah, então parabéns, você chegou lá. Mas olha só, o último momento de ternura, o mais marcante, na minha opinião, foi quando ele ganhou, porque ela pegou no rosto. Aqui do ladinho. Caraca. Abençoando. Não foi só o prêmio, o troféu, o reconhecimento nacional e 10 pila no bolso. Não, não. Teve uma bênção ali, amigo. É verdade. Teve uma força superior ali naquele momento. Olha aí, que bonito. Eu quero saber o seguinte, TV engorda mesmo? Como é que é esse negócio? Olha, o que engorda é hambúrguer, cara. Então, mas eu tô confuso pra caralho, porque faz muito pouco tempo que você tava rejuvenescendo. Tava nascendo cabelo, tinha emagrecido, tava esnobando em cima de nós, meros mortais. E aí? Em 6 meses, caiu metade do meu cabelo, engordei 10 quilos, muito estresse. Agora eu tô voltando. Muito estresse. Tá usando calça com estresse agora. Muito estresse. É, estresse é foda. É sério, eu voltei a fazer dieta agora. Eu tinha parado de correr, de tudo. Eu voltei a fazer dieta agora porque eu não me aguento mais ver gordo na televisão. Então, mas só pra avisar que não vai mudar. O que já tá lá vai ficar. Não, mas não vejo mais. E aí eu quero saber, olha, vamos falar do como é que foi. Você foi selecionado. Como é que é? Eu quero que você fale como é o sentimento de ser escolhido entre 2000. Vamos lá. Você mandou, sabe lá Deus como você ficou sabendo. A gente sabe que você estava assistindo a Maria Braga. E aí você resolveu mandar a sua receita de hambúrguer pra ser escolhida entre 2000 que foram enviados, segundo a Maria Braga. Na real, a minha irmã mais nova que me falou que estava rolando esse concurso, lá em, sei lá, final de fevereiro, ela chegou assim, ó, ah, tá tendo um concurso e tal, por que você não participa e tal? E aí eu meio que desconversei, porque eu nem curto muito participar de concurso. Quando chegou no começo de março, ela foi mais incisiva. Ela falou, eu quero que você participe deste concurso e ensine esses idiotas que acham que sabem fazer hambúrguer a fazer hambúrguer. Olha aí, quem é que falou? A delegada? É. Não tem delegada, pô. Eu tem mulher sei. De delegada. Que é delegada, né? A minha irmã mais nova, que é a mais marrenta, né? É advogada. Excelente. Ela chegou e falou isso. E aí a Bárbara começou a falar pra eu fazer o vídeo. Tinha que fazer um vídeo fazendo a receita. Na verdade, não precisava ser passo a passo. Tinha que mostrar o hambúrguer e falar por que ele merecia ser o melhor hambúrguer do Brasil. E escrever... Ué, peraí. Tinha que mostrar a receita, mas não era passo a passo? Você não precisava fazer aquele vídeo elaborado. É. O vídeo não precisava ser passo a passo. Ah, eu precisava mostrar o hambúrguer e você se inscrevia a receita aí sim com os ingredientes, quantidades, passo a passo. E a Ana Maria falou que ela ignorou todas as entradas que não tinham vídeo. Mas o vídeo era só pra mostrar o hambúrguer finalizado. Isso. Ah, entendi. E tinha que falar por que ele merecia ser e tal. Aí a gente gravou aqui com o celular mesmo e mandou. Mas por que você escolheu o Camembert pra ser o hambúrguer do Gogurso? Porque em 2015 eu fiz o Camembert no... Uma outra versão, na verdade, tá? Do Camembert, mas eu fiz ele no canal, né? Na cozinha de Jack. Sim, sim. Ele teve bastante visualização, o pessoal gostou bastante. E, principalmente, as pessoas que entendem de hambúrguer sempre falaram desse hambúrguer. Por exemplo, o Lierson, que é dono da hambúrgueria, um dos donos da hambúrgueria Trad. Não pode falar a marca aqui, é que nem a Globo. Trad é foda. Que ganhou como melhor hambúrgueria de São Paulo. Sim. O cara manja pra caramba de hambúrguer, já fez vídeo comigo aqui. E ele sempre falou, caraca, eu queria muito fazer esse hambúrguer seu na hambúrgueria lá na Trad, por motivos de preço do queijo. É meio inviável, né? Uhum. E aí ele sempre falava disso tal, e muita gente que entende de hambúrguer gostava, achava assim, tipo, ele impactante. Sim, é isso de fato. É de fato, ele chama atenção pra caraca. Uma parada assim, já pulando lá pra frente, dois jurados falaram que gostaram, mas que tinha queijo demais. Uhum. E que eu deveria fazer ele com metade do queijo. Eu cheguei a pensar nisso. Eu concordo com isso, só que se eu fizesse só metade do queijo, não, provavelmente eu não tinha ido pra final. Exatamente. Foi o que eu falei pra Agatha. Ela falou assim, não, se ele fizesse metade do queijo, ficava perfeito. Eu falei, mas é que ele não ia chamar atenção que nem... É, porque a parada é justamente essa. Exato. Você não tá num concurso nem de calorias, mas sim um concurso de sabor e apresentação, né? Exato. E tinha uns hambúrguer babado ali que deu milímetro, né? Caralho, chãos horrorosos. A porra escorrida, cara, parecia uma samambaia no pão. É, mas eu realmente achei isso. Ele, o fato dele ser com um pedaço inteiro de camembert é o que chama a atenção da galera. Até lá na cozinha, no dia que a gente tava fazendo o passo a passo, quando foi a minha vez, eu falei assim, ih, esse é aquele que tem a peça inteira de queijo. Nossa, esse deve ser foda, não sei o que. Tava todo mundo comentando, na cozinha mesmo, tá? Uh-huh, pessoal lá que trabalha no Mais Você. Então eu acho que isso ajudou a ser um dos selecionados. Porque o que aconteceu? Você mandou o vídeo mostrando o hambúrguer e a receita, certo? Isso. E aí o quê? Ficou mó tempão sem saber disso, né? Morreu. Cara, isso foi, eu mandei comecinho de março e eu só fui ter notícia que ele era um dos 12 finalistas agora uma semana antes. Caraca! Tudo muito rápido. E aí, quando você soube, qual foi a reação? Eu tava no banheiro. Tava no banheiro? Você recebeu um e-mail ou alguém bateu na porta com um telegrama? Não. A minha mãe ligou falando que ia dar o resultado. Aí a Bárbara ligou. Tu não saiu do banheiro? Tu ficou lá? Eu fiquei. Ué, tá ótimo. O cara tá no banheiro, tá no banheiro. O cara não perde a concentração. E aí eu vi a Bárbara gritando. Caralho! Aí, ela falou na televisão, os finalistas? Os dois, foi isso? Foi. Ah, tá. Olha aí. Deu tempo da minha mãe me avisar, por quê? Que entrou break. Não, ela chegou e falou assim, ó, a gente... Ela falou todo o processo, sacou? Em fevereiro nós lançamos as inscrições, lançamos o concurso, foram 2.000 vídeos, assistimos todos, vimos as receitas, fizemos uma peneira de 1.000, desses 1.000 escolhemos 100, e esses 100 nós reproduzimos aqui na cozinha e tal. Enquanto ela tava falando isso, aí deu tempo da minha mãe me avisar, a Bárbara ligar a televisão e começar a filmar também. Porra, tu tá com a prisão de ventre sinistra, maluco. Não deu tempo de você terminar? Eu não falei o que eu tava fazendo, cara. Eu tava só no banheiro. Eita ferro, puta que pariu. Casamento vai mal. Podia ter passado sem essa. Mas aí ela falou que eles fizeram mais de 50 lá na cozinha dela, né? E ela provou todos. Isso. Até chegar... Aí tá aí... Bulimia. Se ela provou todos, é bulimia. Só não, provou um pedaço da porra. Tem um clipe, né? Passa um clipe dela provando vários, assim, né? Uhum. Ela até fala assim, ó, tô vendo que tá mudando de roupa, é porque foram vários dias, não foi tudo num dia só. Ah, sim. E aí tinha um que tinha um queijo empanado. Só que não era o meu, porque o Camemburger, quando ele abre o queijo empanado, quando ele tá bem feito, ele derrete o queijo, né? Ele vira um creme. E esse ficou mais puxa-puxa, assim. Uhum. Tivesse uma mussarela empanada, mas parecia com o meu. E era menorzinho. Ah, devia ser aqueles, tipo... stick, né, que chama? Isso. Stick de queijo, exato. Tá vendo? Olha aí como faz diferença chamar a atenção. Pois isso é. Aí. Exatamente. Mas aí você... Aí nada, não mudou nada pra você. Cagou, limpou a bunda, lavou a mão e foi trabalhar, é isso. Sim. Tá ótimo. Obrigado, esse programa vai ser ótimo. Não, mas aí você entrou no circo de ir na Maria Braga ao vivo, né? Como é que foi essa loucura? Produtor te ligando... Dispensa no trabalho, pediu dispensa no trabalho. Exato. Pedi não, né? Só avisei. Aí sim, cara. No dia não tem essa possibilidade. Não. Você vai ter aula. Mandou um WhatsApp. Avisei os alunos, avisei os coordenadores dos cursos que eu dou aula. Como é que você avisou os alunos? Vai. Ah, tem alguns alunos que eu tenho no WhatsApp e expliquei. Você foi tranquilamente. Eu sou um dos 12 finalistas do concurso de melhor hambúrguer do mundo. Não, brincadeira. E aí eu pedi pra eles avisarem, né? Pro resto dos alunos. Você não tem um aluno, tipo aquele CDF que todo mundo odeia pra ser o seu substituto, o seu esparro? Não, isso é... Você fala assim, fulano, avisa a turma que eu não vou essa semana, passa redação pra todos eles, sei lá. Não. Isso era na quinta série, cara. Redação não, ditado. E confere se eles escreveram direito. O que acontece? Aí o cara te liga e fala assim, parabéns, Fernando. Não, aí o cara chegou e falou assim, ó, uma mulher da produção chegou e falou, olha, é o seguinte, vamos começar a te adicionar em alguns grupos, que é pra facilitar, e aí, o que aconteceu? Grupo de quê? De WhatsApp, é isso? De WhatsApp, é. Olha aí. Você tá no grupo dos participantes? Por favor, diga então, que sim. Então, eu vou eu vou contar tudo. Agora tem o grupo paralelo, né? A parada foi o seguinte. O primeiro produtor que entrou em contato com a gente falou assim, estou abrindo esse grupo pra dar as informações pra vocês, mas não peçam entre si, por favor, pra não atrapalhar, pra não tumultuar o grupo. Ah, tá. Só pra receber informação. E aí foram feitos 3 grupos da produção. Um de logística, o outro de sei lá o quê. Bom, eram 3 grupos. E aí, um dos participantes pegou o contato de todo mundo e fez um grupo paralelo imediatamente, né? Ah, tá, pra vocês poderem conversar. Pra poderem conversar, tal, não sei o quê. É isso aí. Que inferno. Então, eu sou muito avesso, já falei isso, a grupos de WhatsApp com pessoas que eu não conheço. Sim. E aí, até chegar lá, eu não interagi nesse grupo. Olha que mascarado. Tá certo. A galera devia estar achando, caralho, que cara arrogante, brother. Só ele não fala. Mas tem que ser arrogante mesmo. Eu não conhecia as pessoas. Não, tá certo, meu irmão. Tô brincando, tô implicando, tá certo. Tem que ser o... Eles eram os inimigos do cara. Não é um bando de amigos desconhecidos. Eu sei. Tinha um grupo da suruba surpresa, não é isso? É o grupo dos caras que querem te derrotar, meu irmão. Tu tem que ser o McGregor da parada. Tu não pode ser o Maguila. É um grupo grande, tem 11 pessoas. Exato, tá maluco. Ficava notificação direto, tá ligado? Porra, imagina quantos bons dias. Caralho. Não, e a galera falando que tava ansiosa. Foda-se, toma remédio, pau no seu cu. Coitado do cara, porra. Aí quando... E aí a gente foi pra lá. Estão fazendo isso aí, eles fizeram isso pra desestabilizar, porque eu tenho certeza que não era todo mundo que falava. Aquele rock and roll devia falar. Tinha um que era o meio rock and roll, entre aspas. Okay. Sabe qual é? Uhum. Ai, tô nervosão, só pra deixar a galera pilhada. Eu faria igual. Aí chegando lá, a Bárbara foi comigo. Lógico, ela não foi pago pela Globo, ela foi à parte. Caraca! Caraca, sério? Só que eles não queriam que ela fosse, porque teve outros participantes de outros concursos, que esse concurso já teve de pastel, de pudim. De coxinha. De coxinha. Pão de queijo. Já teve participante que levou, tipo, a esposa, e a esposa ficou sozinha no hotel e ficou em depressão, ficou, sei lá. Putz, aí criou um problema pra os caras resolverem, né? Isso. Exato, aí o cara tá competindo lá e ficava pensando na esposa no hotel. Não sei se é esposa, se é... Amante. Se é... Aí o problema é maior, né? Aí o problema é mais... Aí eu falei assim, não, mas fica frio que eu tenho família lá, ela fica, vai ficar com a minha irmã, não tem problema. Aí ela, então beleza. Aí ela foi, a gente chegou, deixou as malas no quarto. Quando a gente tava descendo no elevador, um cara me reconheceu. Deixa o Fernando? Fernandinho? Não, mas que elevador? Do hotel lá no Rio, já? Hotel, é. Ah. Foi quando ele apertou o botão. Cara, viu as lindas mãos. Fernando, tal, não sei o que, mano. Eu sou participante também e tal. Aí falei já com o cara. E por acaso esse cara, que é o Guilherme, é fã da Cozinha de Jack e do Jovem Nerd. Olha aí. Quem era ele? Um abraço pro Guilherme. Guilherme, gente boa pra caramba. Quem era ele fisicamente? Eu não lembro de quem é Guilherme, desculpa. Ele fez o sanduíche, inclusive, que é o mais parecido com os que eu faço no canal. Ele fez um creme de 4 queijos, ou de 3 queijos. Bacon, hambúrguer, queijo e bacon. Ele tava competindo com você no mesmo dia? Ele não tava no mesmo dia, ele tava no segundo dia, se não me engano. Não vi, Guilherme, foi mal. Exatamente, também não vi. Aí depois a gente foi lá conhecer o lugar lá do hotel e tal. No outro dia de manhã eu conheci todo mundo. No hall do hotel que a gente ia lá pra fazer o tour pelos estúdios Globo. Aquele tour foi maravilhoso. Eu achei maneiro mesmo. Eu gostaria de fazer o tour. Eu achei impressionante. Mas aí tinha pelo menos umas 3 pessoas lá que conheciam já o canal, que eram fãs e tudo mais, tal, não sei o quê. Ah, legal. Aí foi legal. Mas... Aí eu comecei a interagir no grupo, porque aí eu conheci as pessoas. Ah, mas peraí, tinham 3 pessoas que eram fãs entre os participantes ou na Globo? Não, entre os participantes. Ah, entendi. Eram 3 ou 4. Que legal. E aí, porra, tipo... Não dá pra fazer, tá competindo com as outras pessoas, mas não tem o que fazer. Você já enviou a sua receita. Exato, não tem. Exatamente. Você já enviou a sua receita, você já vai competir com ela até o final. Você pode falar assim: olha, ouvi dizer. Tem muito fazer. Ouvi dizer que a Ana Maria gosta de muito sal. Pô, aqui na Globo, a carne tem que. O estúdio é muito frio, a carne tem que estar ao ponto pra mais pra chegar quente na mesa. Se não vai chegar gelada, é uma merda. Exatamente. Sempre tem aquela martelada no fim de noite, né? Mão de bobeira no chope é martelada, amigo. Entra com Toca Ninja no hotel, sai distribuindo martelada. Então, a gente foi lá pra fazer o tour pelo Estúdio Globo, que não é mais Projac. Ah, não? Não, não pode falar, mas agora é Estúdios Globo. Não pode falar? Tipo, pode, lógico que pode falar. Tô falando que, tipo, eles lá dentro não falam mais. Mudaram o nome mesmo. Mudaram o nome. Não falam Projac. É. Não tem mais Projac. É, Estúdios Globo. Que projeto Acre. Tava dando muito. Você esteve lá, Tucano! Lá, na cova do leão! E eu vou te falar que a minha teoria nunca foi tão forte, cara. É, eu tenho certeza. Velho, eu tenho certeza que dá pra ter um estado lá dentro. Fácil. Excelente. Eu fui na cidade cenográfica da novela aí, que é de época, a Novo Mundo. Uhum. Caraca, velho, é uma cidade mesmo. Irado. Maneiro isso, é maneiro. O bagulho é monstruoso, brother. É foda. E fácil que dá pra ter Rio Branco lá dentro. Numa área mais restrita, talvez. Uhum. Onde os carrinhos elétricos não passam. Uhum. Talvez na área onde continue sendo chamado de Projac. É. Exato. Talvez. Mas eu quero saber o seguinte, você fez aquele passeio, interagiu com as pessoas... Ele metralhou um carro, cara. Que explodiu. Foi muito maneiro isso. Aquela parada foi maneira. Quando eu vi o carro, ele tinha umas garrafas em cima, o cara falou assim, tenta acertar as garrafas. Quando eu vi o carro, eu vi que na frente tava pegando fogo. Tinha tipo uma fogueirinha assim, um tambor assim, pegando fogo. Foguinho piloto. E o cara que tava explicando e tal, tudo, ele tava muito preocupado com a segurança. E não era por causa de uma arma de paintball, né? Aham. Aí ele falou assim, ó, todo mundo pra trás, hein? Aí tinha um pessoal que era da equipe mesmo dele, e ele falou, pra trás, não fica aí não, vem pra trás. Sim. Eu, velho, essa porra vai explodir. Eu pensei. Mas, na hora, atirando nas garrafas, não acertei nenhuma. Obviamente, você esquece, tá ligado? E o bagulho explode na tua cara. Uhum. Calor da porra e mó susto, né? Tomei um susto do caralho. Foi bem maneiro. Mas animal. E aí, depois disso, você se enfiou aonde? Que você desapareceu nas filmagens? Hoje veio até um aluno perguntar por que eu não quis participar das brincadeiras. Eu falei, como assim? É, porque tem uma hora que você sumiu. Sumiu o pessoal total, lá... maluco. Então, é porque assim... A gente... Ficou em casa. Cadê o Fernandinho? Cadê o Fernandinho? A gente foi fazer o tour. Foi primeiro na parte que fazem os cenários. Depois a gente foi na parte que ficam lá as costureiras fazendo figurino e onde tem um acervo de roupas. Tirei foto com a Cuca. Tinha cabeça de urso. Camisa de time. Tinha de tudo lá. Depois a gente foi no estúdio que tem aquele programa Popstar, que os famosos ficam cantando e tudo mais. E aí quando a gente tava lá, a produção falou assim, olha, tá demorando um pouco esse passeio, a gente vai tirando de dois em dois pra vocês irem almoçar e depois já vão lá cozinhar. Porque a gente tinha que fazer o último acerto da receita antes de gravar o passo a passo. Certo. Ah, então. Ah, você gravou lá aquele passo a passo? Então, eu gravei um aqui com a TV local, veio aqui na minha casa, fez um VTzinho. E depois lá, na verdade, eu só falava o que era pra fazer, como é que fazia, e tinha a chefe da cozinha que fazia. Mas é aquela cena que aparece aquele fogãozinho, mini fogãozinho elétrico? É isso? Isso. Cara, por que os caras não fizeram na Ana Maria isso lá no fogãozão? No mini fogãozinho? É porque tinha que ser em outro estúdio? Não sei. Bizarro. Não sei, né? Mas. Porque olha só, um medo, assim, quando você muda de fogão, de chapa, o cacete, se o negócio estiver regulado de forma diferente e você fizer da mesma forma que você sempre faz, você caga a receita, né? Sim, a pior coisa é você mudar de. Tipo, não são os seus utensílios. Exato. Não é o seu equipamento. Isso dá um cagaçozinho, tá ligado? Mas isso, você não teve chance de se ajustar, de testar? Essas coisas? No caso, no passo a passo, foi a cozinheira que foi fazendo. Tá, e ela sabe, ok. Eu não encostei a mão. Uhum. Inclusive, duas coisas que aconteceram que eu não curti. O primeiro é que, assim, o camembert só fritou o bastante pra ele ficar dourado, porque ele só ia aparecer do lado de fora. Só que aí, quando eu cortei, ele não tava derretido por dentro. Eu percebi isso, né? E a outra coisa é que o hambúrguer ficou mais tempo do que deveria ficar. E quando abriu, ele tava bem passado. Não tava no take, eu parei nisso. No hambúrguer produção, pois é, né? Caído, né? No público em geral, a galera não, nem se tocou, ninguém falou nada. Mas quem manja mais de hambúrguer e tal, falou, né? Falou, nossa, passou, hein? Errou a mão. Então não fui eu que errei. Ah, entendi. Não, e o queijo mesmo? O eu queijo achei que derreter... O queijo não tá... Eu reparei no que se falou, mas eu entendi que era um hambúrguer de produção. Nem achei que era você que tinha realmente feito. Mas eu achei que não só o queijo era não tava derretendo, como também tinha pouco molho em relação ao molho que você bota nos programas. É, mas porque eu ia perguntar um negócio assim. Outra vantagem de você colocar um camembert é porque ele já tem uma casquinha... É o mofo. Do queijo, o mofinho, né? É, uhum. E aí, ela sela o queijo, que só vai derreter quando você explodir aquilo, que é interessante, quando você cortar, etc. No vídeo do camembert, eu descasquei o camembert, uhum. E quando eu fui fritar, ele se dissolveu. É, exato. Eu tive que pegar outro, e aí eu fiz com a casca. Aliás, esse é um problema que eu imaginaria que o camembert cortado ao meio teria, porque ele vai perder uma capa de proteção ali, né? Que não vai conter o queijo. Não teve, porque eu tive que fazer isso numa das provas. De o quê? Cortar o meio? Vou explicar mais pra frente. Então, beleza. Então, saiu eu, um cara lá de Santa Catarina, do interior de Santa Catarina, que tem uma hamburgueria lá, é o Jimmy. Gente boa pra caramba, foi aquele que fez o hambúrguer enrolado no bacon. É, esse cara competiu contigo no primeiro dia. Foi. Eu lembro desse maluco. Forte concorrente, inclusive. Ah, perdeu miseravelmente. Cara, interessante, vai. O que eu falei pra portuguesa. Era interessante, eu não quero desrespeitar o Jimmy. Jimmy, se estiver ouvindo, eu não tô te respeitando. Mas era mais do mesmo. Tinha nada de novo ali. Novidade, exato. Não tinha nada diferentão. Mas eu achei que o cara realmente tava entre... Uh-huh. Tava merecido a posição dele ali. Sim, sim. Não era um camembert. E aí, eu fui com esse cara lá, primeiro pro estúdio da Ana Maria. Cada um tem uma assistente. Tipo, lá no estúdio eu fiz o bacon caramelizado. Ele fez a cebola dele também, que é caramelizada e tal. Algumas coisas a gente fez antes. Depois foi pra cozinha mais técnica, que é onde gravou o passo a passo. E nisso, a gente ficou conversando. Eu almocei com o cara, depois fomos pro estúdio junto, ficamos esperando lá no camarim pra entrar, pra gravar junto. E aí eu fiquei gay brother do cara. E aí eu fui descobrir que ele tava no mesmo dia que eu pra... Tá. Pra ser... Tava na tua chave. É, tava na minha chave, digamos, na minha bateria. Uhum. E aí eu achei isso caído, cara, que até então o cara que eu tava com mais afinidade, né? É, mas se você quiser ser campeão, você ia ter que passar por cima de qualquer jeito. Sim, mas se ele tivesse em outro dia, eu nem ia ter contato com ele na competição, sacou? Não tem afinidade. Mas cara. Ele chegou. Mas ele. Mas ele... eu tô falando, ali todo mundo é inimigo, não tem afinidade. Mas ele falou. Ele chegou pra mim, tudo bem. Ele chegou pra mim e falou assim: ó, se eu perder pra você, tá tudo certo, porque eu vejo teus vídeos e o caralho, eu gosto pra caramba. Ele falou assim: eu não tenho nem televisão em casa, eu fico o dia inteiro na hamburgueria, quando chego em casa, fico vendo vídeo de receita no YouTube. Olha aí, a humildade. Humildade. Bem, demonstrou sim. Humildade. Pra mim é inimigo, cara. Pra mim ia ter que perder miseravelmente. Aí no segundo dia já foi a gravação. A gravação não, né? Ao vivo. Live. Live. Então, mas aí tu tinha testado ou não tinha a chapa? O hambúrguer? Você tinha feito hambúrguer lá, não? Não, nada. Você foi fazer pela primeira vez no estúdio na competição. Exato. Puta, cara, que cagaço de errar, hein? Que sinistro. Eu tava com mais medo de não acertar o ponto da maionese, na verdade. Ah, eu tava com mais medo daquele júri aí. Não, até então não conhecia nenhum dos três. Uhum. Então pra mim era uma incógnita. Sim. Eu conhecia bem o Seu Madeiro. O Seu Madeiro. Conhecia bem aquela carinha dele do cardápio. É, exatamente. Caraca, meu irmão. Eu nunca fui ao Madeiro e talvez por causa disso ele tenha ficado com raiva de mim, porque ele me mandou não ele, né, a assessoria do restaurante, me mandou um e-mail em dezembro de 2016 querendo fazer uma parceria. What? Exato. Olha, e caiu, sei lá, no spam, e eu nunca vi esse e-mail. Sério? Foi meu sócio do canal que viu, o editor, o Fábio, que chegou e falou, porra, sabe que eles mandaram um e-mail? Deixa eu ver aqui o que falava. Tipo, ficou no limbo, no esquecimento, eu nunca respondi esse e-mail. Caraca. Quer dizer, o cara já tava com uma predisposição a te fuder ali. Eu falei, caraca, que cara rancoroso, brother. Foi, meu irmão, foi. Nunca respondeu meu Madeiro, you broke my heart, cara. Tanto dinheiro que eu deixei naquela porra, naquela hamburgueria. Aí é minha pergunta aqui é a seguinte, ele fez aquela porra daquele com doce todo, dizendo, não, gostou que avaliaram a caloria e o preço do hambúrguer, cara. E levou aquela porrada que eu adorei. Pode ficar tranquila que hoje ninguém vai pagar a conta aqui. Ana Maria falou, né? Fiquei com muita raiva, cara. Eu fiquei com muita raiva. E a Globo não fala, né? A Globo não fala marca, né? Então ela disse aqui, ele é dono de uma rede de hambúrguer. Ah, não falou Madeiro. História. Mas eu falo, é Madeiro. E é pra boicotar mesmo. Que isso? Que cu é rola, meu irmão? O cara foi fazer show-off de especialista de empreendedorismo no programa que é pra provar hambúrguer? Ele achou que tava o quê? No Shark Tank? Fala, esse hambúrguer tem que ver porque é muito caro e tem muita caloria. No cu! É, foda-se! No seu cu tem um hambúrguer no seu... Eu não sei. Tem um hambúrguer no seu cardápio que tem 10 fatias de bacon e custa R$50. Denúncia! Toma aí a denúncia! Ah, meu irmão, eu achei muito sem propósito o que ele falou, cara. Ele quis pagar de especialista. É, então, mas não tinha esses critérios. Não tinha. Ele inventou esses critérios. Limite. Você tinha limite de, seu hambúrguer não pode custar mais que 12 mango. Sabe por que ele falou isso? Porque ele mandou... voltou no Gabriel, a gente... Peraí, tu, cara, a gente tá puto. Deixa a gente falar mal do cara. Ele mandou um e-mail em dezembro falando, porra, vou fazer uma parada com esse rapaz que faz esses hambúrgueres esquisitos e caríssimos, né? Eu vou pegar isso aqui e fazer um hambúrguer signature do Madeiro, caralho, e a porra toda. Mas aí como Tucano deu essa cagada na cabeça dele e está dizendo que se perdeu no spam, ele ficou puto. Ele falou, não, porra, não. Pra ter hambúrguer overpriced, só eu, amigo. Não pode. Caríssimo, só eu. Ó. Ficou marinando o rancor, tomar no cu. Fazendo chimichurri de rancor no Madeiro. Chimichurri de rancor. Cara, só a próxima vez que eu fui em Curitiba, vocês não me levem no Madeira, hein, por favor. Vão passar na porta, perguntar se tem camembert, quando falar que não, a gente entra e vai embora. Isso. E faz live. Isso. Vão perguntar quantas calorias tem o X-Bacon de 10 fatias. E ainda dá mijado no jardinzinho dele, pra ficar puto. Essa que é a dúvida, porque ele falou assim, você tem que avaliar o preço e as calorias. Existia algum critério nas regras do jogo lá, que tinha limite de preço, calórico e tal? Tinha algum? Não, nada disso. Não existia, né? Caraca, tanto esse cara tava com rancor, olha só o rancor. Um programa que teve de tudo, de ternura a rancor. Olha que loucura. Olha que loucura. Esse programa só melhora a cada dia. Que o cara... comeu um hambúrguer que tava embrulhado dentro de uma cesta de bacon, maluco. Aham. Uhum. E ele não falou nada dessa palhaçada de caloria. Pois era, é, tô falando. Eu acho que ele falou de todos, na verdade. Não, não falou de ninguém. Todos ele falou que tava bom pra caralho. Só o teu que ele meteu a pica. Não foi. O cara botou no hambúrguer que parecia que tinha levado um susto. Carne branca, esquisita. Cara, teve um hambúrguer que ele comeu que parecia uma samambaia, malandro, com maionese. Ele falou, ele todo cagado, com a boca toda cagada. Isso aqui ficou maravilhoso. Isso aqui só dos estrelos. Não, mas ó, todos os hambúrguer ali cagava geral. Do Tucano também cagava a boca. Eu queria ver o senhor K de camisa branca provando hambúrguer no barulho. Você não tem que se importar. Você tá comendo hambúrguer, vai se cagar. Não tem como. É, eu tô um pouco me fudendo. Assim diz Jovem Nerd. Eles falaram isso, pô. Eu falei isso na final. Falou, não falou, então? Na defesa. É um hambúrguer pra comer sem medo de se sujar. É isso aí. De se cagar também. É um hambúrguer pra não comer no primeiro encontro. Esse é um hambúrguer de relacionamento. Não é um hambúrguer pra impressionar. Não, não. A não ser que exista um fetiche envolvido. Com queijo. Tanto que o critério não era preço nem caloria, que a Ana Maria deu um beat slap. Minha amiga, né? Relaciona com gente. Deu um beat slap bonito nele, que ele começou a pagar de Shark Tank, de hambúrguer. É. E ela falou assim, ó, bonitão, ninguém vai pagar a conta hoje, é só falar qual o mais gostoso. Exatamente. Ela mandou ela cara, mandou. Quem ficou vermelho. Ele mandou. Até falou, ó, esse aqui que tá sem gosto. Foda-se essa merda aqui. Foda-se, tô indo embora. Caguei. É verdade. Então tá bom. Aponta um, né, general? Aquele ali, Maria, ó. Tá indo embora, tchau. Não fode, meu irmão. Madeira ou caralho. Nunca mais boto minhas patas naquele ambiente. Eu acho que ele falou de todos os hambúrgueres, porque ele falou assim, ó, nenhum desses hambúrgueres poderia ser o carro-chefe de uma hambúrgueria. Foda-se ele. Vá pra porra, né? Não me venha você me defender o Madeira aqui nesse programa. Não tô defendendo, porque assim, nesse momento eu gelei, porque eu falei assim, será que um dos prêmios entre aspas, é que o hambúrguer seja entre no cardápio do restaurante dele? Não, se for isso, se fudeu, porra. Exato, né? Tinha que estar no contrato, cacete. Bom, mas... Não. O que importa é o seguinte, cara. Aninha me defendeu. Pois é, cara. Entenda o seguinte. Ah, ele falou mal de todo mundo. Não falou. A gente é muito escroto. Onde cara. Eu estava, não tinha televisão, mas eu vi no Globoplay... pausando a cada 3 segundos, demorou uma tarde inteira pra ver a porra do programa de uma hora, mas tudo bem, o que importa é, em momento nenhum ele falou, este hambúrguer aqui está igual ao do Fernandinho, uma merda, etc. Todos ele falou, meio merda, né, meio whatever, meio tanto faz, mas o teu enfiou a pica, botou as duas bolas junto e girou. Ele falou, isso aqui não pode, isso aqui é uma merda. Eu tava querendo entender por que ele tava com tanta raiva, é por isso, cara, que ele tentou optar para ser grumete no Madeiro, entendeu? Aí, chegar lá, ia estar o Tucano falando, ó, eu tenho aqui um hambúrguer aqui pra vocês, bora lá ver. E é isso, cara, ele tentou te cooptar pra trabalhar no Madeiro, ele queria que você fosse atendente do Madeiro, ele ia roubar o teu hambúrguer, ia botar no cardápio, ia te dar qualquer R$25, ia falar, olha só, seu hambúrguer está no cardápio do Madeiro, agora, meu rapaz, tudo vai funcionar. É como qual é esse plano maligno. Não funcionou, o cara ficou o quê? 10 meses marinando rancor? Ah, ele sabia tudo que ia acontecer, né? Agora, essa primeira degustação foi totalmente zoada, né? Tirando o nosso amigo do Madeiro, boicotem. Teve tudo, né? Os caras não queriam comer um hambúrguer com a mão, caralho. Pois é. O maluco tava cortando o hambúrguer. O lado do Bom Dia e Companhia, não sei qual é o programa do cara. O Bem-Estar, cara. Bem-Estar, isso. Eu mudei. Eu já comia muito hambúrguer de garfo e faca. Caralho, quem é você? Mas eu mudei. Eu aprendi. Essa, cara? Aprendi que não é. Hambúrguer de faca? Caraca, cara. Besteira mesmo. A gente muda. Deus me livre. Tem um erro aí que é, não se serve hambúrguer com talher. Não pode botar o talher ali na mesa. Tem um lugar que até no hambúrguer. Aonde, Fred? Aonde? No Madeiro, sempre serviu. É verdade. Numa hamburgueria que se preze, você tem os talheres, mas ficam guardados. Você serve é o pão com uma seda, a pessoa come. Tem pessoas que não conseguem. Minha mãe, por exemplo, tem a mão pequena, então ela pede talher. Aí você pede. Só exatamente. Que você pede. Se você bota ali... Você implora, né? Você assume o seu eu. A pessoa fica falando, será que é pra comer com garfo e faca? Uhum. E a galera ficou meio assim, né? Como com garfo e faca? Não ficou meio assim. Os caras estavam de frescura mesmo. Os caras estavam cortando no meio e o MC Coringa, ele tava cortando um pedacinho pequeno, meu irmão. Que isso? É, meu irmão, assim, já foi no McDonald's, meu irmão? Hambúrguer igual no mundo inteiro. Você comeu aquela merda do McDonald's, pediu talher? Não pediu. Se você prestar atenção, na final, a configuração das mesas dos jurados tá diferente. No primeiro dia, o MC Coringa tava lá atrás, o Júnior Durski tava à esquerda, mais Madeiro, na frente. Madeiro, tem que falar o nome. Seu Madeiro na frente, mais à esquerda. Fernando Rocha à direita, também mais à frente. Esse cara é gente boa, eu gostei dele. Quando... Mesmo que ele não soubesse comer hambúrguer. Eu vi nitidamente, quando chegou o hambúrguer, o Seu Madeiro, ele apertou e foi comer com a mão. Uh-huh. O Fernando Rocha tava ali já pra comer com garfo e faca. E aí ele olhou pro lado pra ver como o cara tava comendo. Uhum. Porque eu percebi, ou pelo menos eu tive essa impressão, de que ele não estava confortável comendo com garfo e faca. Mas já que o garfo e faca tava ali... Ah, ele foi na onda. Não, mais ou menos. Ele na verdade... O ele MC tava... Coringa, ele tava cego em tiroteio. Porque ele não conseguia ver como os caras lá na frente estavam comendo. É. E aí, o nego me mandou o print, cara. Eu fiquei puto porque ele não comeu o meu hambúrguer. Ele não comeu. Ele chegou, ele foi cortando. Tem um print, cara, dele cortando como se fosse. Qual é o nome daquele churrasquinho grego? Tá, uma fatiazinha assim, ó, do canto, no queijo. Exato. Ele tava pegando um pedaço da casca do queijo, velho, do empanado. Que o cara não tava experimentando. E destruindo completamente a experiência, a emoção que é você dar uma mordida no queijo e o queijo abrir e sair o creme do queijo e junto com o gosto da carne, o adocicado do bacon candy. Uhum. Velho, e aí eu falei, cara, ele tá comendo todo errado, brother, não é possível. Mas o Fernando lá, o Fernando Rocha, o Bom Dia Companhia, de companhia. Ele não tava sabendo comer, ele tava perdidaço. E a Ana Maria Braga, uhum. A Ana Maria Braga, ela é roots, cara, ela é roots. É. Ela chegou e falou assim, não, tá louco? Meteu a mão no hambúrguer do cara. Foda! Aquela apertada. E aí falou, come na mão, meu irmão. O cara, é isso aí, vou comer na mão. Aí, né? Esses caras são todos nice guys, né? Ele é o maior cara bonzinho, assim, né? Esse cara é tipo o cara que faz motoclube com 60 anos. Né? Um radical de gel, né? Ele, é isso aí, vou comer com a mão, babapá, vai ser foda. Foi a primeira vez que ele comeu hambúrguer com a mão. Mas ele gostou. Ele era o cabaço de hambúrguer. O cara era no McDonald's e pedia talher, mano. Ai, ai, ai. Você fez aqueles três hambúrgueres na hora. Isso. Meio que as cegas na chapa dos outros. Peraí, antes disso, é importante dizer o seguinte. Quando o Tucano foi chamado e entrou no palco, eu nunca tinha visto. Full humildade. Foi a humildade mesmo. Máxima. Foi mesmo. A humildade, ele encarnou. A humildade encarnou, o Fernando não estava mais lá, só tinha a humildade. No episódio do Rick and Morty, sabe qual é? Deixaram só a humildade naquele momento. Caraca, eu nunca vi. O cara tava falando até mais devagar, meu irmão. Nunca vi tanta humildade junta. Você tava muito nervoso? Você tava nervoso, cara? Eu tava do lado de fora do estúdio, do lado tem uma passagem onde fica a suíte, o diretor, e aí tinha um cara da produção, ele falou assim, ó, fica aqui na ordem, você vai ser o primeiro, ela vai te chamar, você entra. Eu falei, entra e faça o quê? Ele, entra. Nossa. Eu não fazia ideia do que eu ia fazer lá, tá ligado? Não, mas você sabia que você ia fazer o hambúrguer? Tu sabia que ia fazer o hambúrguer, pô? Sim, mas... Caralho. Até começar a fazer, ela, não, vai, entra, só entra. Aí entrei, aí a Ana Maria já veio... Ela te conduziu. Ternura, com toda aquela ternura. Ternura e humildade, amigo, juntou tudo ali. Mas que meninão bonito, olha que mãos lindas. Senta aqui, eu vou fazer uma massagem. Mas e a Bárbara lá atrás vendo televisão, puta, filho da puta! É. Chegar em casa eu vou te matar! O fato de você ter entrado primeiro no primeiro dia foi excelente, porque ela perdeu muito tempo contigo. Sim. E falou de hamburgueria. Não, pera, Abrão. Perdeu tempo, não. Não, sim. Eu digo, ela gastou ela, tempo. Ela otimizou o tempo dela. Ela não otimizou, ela teve que otimizar com os outros que ficaram com o tempo curto. Ela usufruiu o tempo. Isso. Exato. Excelente. Usufruiu o tempo que tinha, porque ela falou bastante com você. Nos outros ela teve, ela conversou, claro, mas eu, a minha percepção, talvez eu esteja enganado porque eu sou seu amigo que está falando com você, é que ela gastou menos tempo que o Juto. É verdade. Me falaram isso, eu não vi depois. Mas todos nós estamos extremamente comprometidos na sua opinião sobre isso. É, a gente tava torcendo mais pra você. É. Né? Mas aí você chegou, aquele papo, tararão, não sei o que. Eu já tinha feito um hambúrguer lá pra montar, que é aquele que ficava aparecendo. Que ficou pronto ali. Isso, aí depois eu fiz mais três pros convidados. Nesse dia a gente saiu 5h45 da manhã do... Eita, porra, cara, mas chegou no hotel. Como cara fazer hambúrguer assim? Impossível. Aí era do lado dos estúdios Globo, o hotel, uhum. 15 minutos e a gente tava lá. Mas aí já começamos a fazer. Eles dão a carne inteira, você tem que moer a carne. Ó, olha só. Não tinha nenhum hambúrguer da Sadia? Não. Eu faço o meu da um hambúrguer Sadia. Caraca, porra. Meu blend Sadia e Perdigão. Um em cima do outro. Sadia e Seara. Eu vou te dizer aqui que eu era cabaço de moedor de carne. Ah, é? Foi a primeira vez que eu... sorte de sair com as duas mãos, hein? Parabéns. Só mas... saiu porque eram lindas. Mas aí é porque você que tinha que fazer o seu próprio blend, né? Das carnes. E tinha uma assistente, que era a Thaís, a minha assistente. Ela foi empanando os camemberts, enquanto eu moldava. Ah, tá. Entendi. Fiz a maionese e tudo mais. Então ela ia auxiliando ali. Mas olha só, você falou que o seu blend do camemberger era alguma coisa de peito. Fraldinha e peito. 50% de peito, 50% de fraldinha. Então, que carne é essa? Peito? Nunca vi isso. Caralho, quem peito? É você, cara? Não peito? O boi tem peito também. Pra boi? Eu nunca vi. Não, não são seios. Não, peito. Não, a parte da frente. O nome da... Você já foi na churrascaria e o cara chegou assim, quer um pouco de peito? Sabe por que não tem na churrascaria? Porque não se faz cara churrasco com peito. Então, mas é isso que eu quero entender do peito. O que que é o peito aqui? Você nunca viu propaganda do Presunic? Peito pai a 100, 12 centavos. Mas pra mim, peito é só de frango. Teve um maluco que fez hambúrguer de a 100, meu irmão. Não. Teve? Isso eu não vi. Eu me livro. Antes que você fale mal do a 100, o a 100 é bom pra fazer hambúrguer. Olha aí. Porque é o seguinte, a parte dianteira do boi, ela tem mais gordura. Tem gordura entremeada, que é a melhor gordura. Lógico, dependendo da raça do boi, se for um Angus, tem muito mais do que um Nelore. Se for o Aguil, então, tem muito mais do que Angus e Nelore. Mas assim, ela tem a textura dura, em geral. Então, a gente não faz bife, por exemplo, com peito ou com acém. Dificilmente faz churrasco com bife, com peito e com acém. Porém, pra fazer hambúrguer, você não precisa da textura. E você sabe que a carne com mais gordura, ela é mais saborosa. Sim. Então, o dianteiro, a carne dianteira é saborosa, só que não serve. Geralmente, a galera faz carne de panela, carne assada, ou moi. Carne moída, quando é magra, é patinho. Quando é gordurosa, é o que o pessoal chama de carne de segunda. Só que o finado Bassi já dizia que não existe carne de segunda, existe boi de segunda. Se for um boi vagabundo, até a picanha dele vai ser ruim. Uhum. Aquele boi cachaceiro. É. Chega tarde em casa, filha da puta. Se for um boi bom, todas as partes dele vão ser boas. Não vi, engraçado, não vi o Madeiro falando isso. Não. Falando de blend de carne, de sabor, de textura, ficou, caraca, que show off de preço e caloria. Cara, nutricionista agora? Eu então, mereço mas isso, mas tem um cara. Motivo, né? Tem um motivo pra ele falar desse negócio das calorias, né? Quando a gente tava voltando de avião, na revista do avião, tinha uma propaganda do Madeiro. E tava lá grandão falando de saboroso e saudável. É, 10 fatias de bacon. E um texto falando de saudável, tá ligado? Eu acho que é o novo posicionamento deles é de ser saudável. Entendi. Ah, se fuder. Então não faz hambúrguer, porra. Eu concordo. Com salada, viado. Filha da puta. Cara, teu cu pra lá. Vai virar hamburgueria vegana, caceta. Vai fazer hambúrguer de soja, não fode. Cara, se você quiser fazer hambúrguer mais saudável, você vai acabar fazendo hambúrguer de patinho. Patinho não é uma carne saborosa. Depende, eu gosto de pato agora. Caraca. Caralho. Caralho. Cuidado de foto. Mas peraí, mas aí dá pra fazer um hambúrguer bom de patinho ou não dá? Então, dá pra você misturar no blend o patinho, mas se você fizer só de patinho, ela não vai ter a suculência que vai ter com outros blends, entendeu? É, porque é o que dá a suculência é a gordura, né? Exato. Você tem que ter uma média de 20 a 30% de gordura no seu blend, no seu hambúrguer. Aham. Uhum. Porque parte vai pro limbo quando tu botar na chapa, né? Sim, sim. Vai derreter e vai sair fora também, né? Sim, mas vai ficar o gosto, né? Certo. Ah, entendi. Ah, eu quero só dizer uma coisa aqui. Eu realmente acho que as pessoas não devem fazer um boicote ou madeira. Mas caso você vá, nunca peça o ponto, porque o ponto da casa é bem passado. É bem passado. Então, assim, é uma merda, uma hamburgueria que não sabe acertar o ponto da carne. É, então, assim, se você, fizer um boicote, você tem que pedir ponto menos. É, ponto você menos. Você tem mal passado, porque senão vem uma bosta aquela carne. Eu acho, inclusive, que pra pessoa não passar por esse dissabor, o melhor é não ir. É mais fácil. Não, agora a gente começou, a gente vai até o final. Agora a gente vai botar fogo naquela merda. Vai mijar na de petúnia. Todo pé ali no jardinzinho, no fode. Vai ficar a pedra do calçamento, fazer uns caralho. Cara, especialista em hambúrguer fazer um papelão desse. Que vergonha, cara. Shame on you, Madeiro, cara. Isso é despeito que ele não conseguiu cooptar o Fernando e essas mãos lindas. Para trabalhar lá, isso é despeito. A sorte é que a ternura e a humildade venceram o rancor. Exatamente. O bem sempre vence, né, cara? Ai, ai. O bem vence o mal, como é que é a música do He-Man lá? Espanto temporal. O bem vence o mal, espanto temporal. Sabe, amor? Azul, amarelo, tudo é muito. Mas beleza, aí você foi, fez o seu blend, moeu a casa. Você... Já, ele só tinha dois votos. Porque ele não tinha o voto já do rancor. Ele não sabia disso. Madeiro, moro, rancor. Mas aí, você disse que nunca tinha moído no moedor antes. Você compra moído ou você vai na faquinha, normalmente, em casa? Eu já fiz dos dois jeitos. Na faquinha dá pra fazer um hambúrguer maneiro na faquinha, não dá? Dá. Só dá mais trabalho, né? É não só dá mais trabalho, porque, assim, a textura é um pouco diferente. Quando você moe ela duas vezes, e dá aquela sovada na mão, ela fica mais compacta. Então, menos chance dele esfarelar, sabe? Aquele hambúrguer que esfarela. Uhum. Oi? Não, mas eu tava conversando com o Trad uma vez aí que a gente... Como é que a gente foi entrevistar lá o pessoal do Bingo? O Trad. O Lierson, mas é o dono da Trad. Eu tô chamando o cara do Madeira de Madeira, deixa eu chamar o cara do Trad. Eu vou chamar o Tucano de King Seven agora. É, e ele falou que ele moe duas vezes a carne com tamanhos diferentes. Moída. O pai dele, né, a gente chamava ele de cientista do hambúrguer. 30 anos pesquisando. Olha a carne isso. Dele tem três raças diferentes de boi e três cortes diferentes também. Mas você vai, coloca o hambúrguer na chapa. Como é que você tinha certeza absoluta? Você usou o seu timing pra virar e etc? Ou você conversou com os caras, perguntou como é que era? Esse foi o meu maior, digamos, desafio. Porque quando eu vi eles mordendo, eu vi que tava no ponto certinho. Tu acertou bem pra caralho. A parada é o seguinte, você bota o hambúrguer na chapa. Isso, qual é o segredo de... Assim, primeiro, se você apertar o hambúrguer, fudeu, porque... Então, eu não sei porquê, tem uma galera que agora afunda o meio. Então, um dos caras afundou o meio, que ele falou que... Eu não uso essa técnica. Eu boto o hambúrguer sem tempero nenhum, uhum. Eu boto na chapa. Bota o óleo na chapa, ou a manteiga, o que for, e bota o hambúrguer. Já pensou cozinhar hambúrguer com banha? Caraca. Banha? Não. Banha é mais saudável, dizem. Nunca usei. O madeiro disse que... Aí quando ele começa a sair um pouco de líquido por cima, você salga ela por cima, certo. e vira e deixa mais um tempinho. O meu grande desafio ali era saber exatamente qual era o ponto certo. Por quê? Eu queria deixar ele vermelhinho ao ponto, mas eu já fiz assim, por estar preocupado demais em não passar o ponto, que aí fica aquele hambúrguer desgraçado, seco, uhum. Eu já tirei algumas vezes antes de estar no ponto certo, certo. Ponto menos. Isso que é o perigo. E o ponto menos pode assustar algumas pessoas. Sim. Certo? Outros que com certeza. Então, o que eu tava mais preocupado era isso, na verdade. Eu ficava olhando toda hora pra ver se tava o ponto certo e tal. Mas como é que tu... É isso que eu pergunto. Como é que tu sabe? Ele é um burgueiro, porra. Caralho. Então, mas pra isso que serve com a pergunta. Pra gente saber dele. Qual é o segredo. Filho, meu irmão. O cara faz hambúrguer todo dia. Olha o tamanho do cara. Porque assim, ele falou, você viu o suco da carne saindo, você salgou, virou. Mas eu já tava achando que ele tinha que acompanhar a mudança de cor de baixo pra cima. Não, é, também, isso também. Na hora que você vira ao contrário ele, né, salga em cima de novo, e aí eu ficava acompanhando isso. É, o tanto de líquido que tava saindo dele e a cor que ele tava ficando. Isso já te dá, já vai te dando as dicas. Isso. Que uma coisa que a pessoa que tá fazendo qualquer tipo de carne não pode fazer é cortar a carne pra ver dentro enquanto ela está sendo feita. Sim. Isso é uma desfeita aos deuses da carne. Você tem que se garantir que ela vai estar certa. E tem outra coisa. Numa chapa, tanto na chapa como no charbroiler, pior ainda se for numa parrilha, você tem espaços da chapa que vão estar mais quentes e outros menos quentes. Então, a parada de que você tem, sei lá, de botar 2 minutos e meio de um lado e mais 2 minutos do outro, vai pro saco, porque depende da área da chapa que você tá fazendo o hambúrguer. Quando você tá fazendo um hambúrguer, você pode botar na área mais quente da chapa. Quando você tá fazendo 3, 4, aí isso já não rola. E tinha isso lá? Áreas diferentes de quentura? Olha, Ana Maria. Eita. Não, mas é normal isso. Toda chapa vai ter isso. Onde eu trabalhava, não tinha. Também não tinha hambúrguer, então foda-se. Mas beleza, aí você fez, entregou pros caras. Quando eles começaram a provar e você começou a ver aquela loucura do talher, de um talher, o que você tava sentindo naquela hora? Desespero. Quando eu vi o MC Coringa lá cortando pedacinho, tá ligado? Eu falei, caralho, velho, fudeu. E aí saiu o voto do Fernando. Foi o primeiro voto dele, né? Foi. Fernandinho, é isso. Aí nunca critiquei. Mas aí, quando saiu o primeiro voto, qual foi a tua sensação? Ah, dá um certo alívio, mas ainda tem 2, né? Mas você não sabe. Eu já tava perdido. Você se sentiu. É, porque você se sentiu na vantagem ou não? Você se sentiu, não. Qualquer coisa pode acontecer. Não, qualquer coisa pode acontecer. Ah. Aí saiu o segundo. Cara, eu não comemorei nem quando sorteou o cara de novo, que tinha votado em mim. Só depois que ele falou, né? Vai que o cara rasga a cueca e fala, ah, mas agora eu gostei mais do outro. Então, isso que eu quero chegar. Aí, quando... você ganhou o voto dos dois, empatou, cada um votou num, né? Isso, quando os caras votaram nos outros, o que que tu sentiu? Aí ela já tinha explicado que ia ser no sorteio e eu falei, fudeu, agora é pênalti, né? É pior do que pênalti, né? Porque nego fala que pênalti é loteria, mas não é. Pênalti você tem a habilidade do batedor, o goleiro, não. Ali foi no sorteio mesmo. Essa ajudinha da sorte foi demais, cara. Mas a sorte podia ir igual pra todo mundo. Um terço ali. Sim. Porque aparentemente cada um ia manter o seu voto, pelo que eu entendi. Ninguém ia mudar ali. Não, ela falou assim, a gente vai sortear pra dar o voto de Minerva. Era a mesma sorte pra todo mundo. Você tinha a mesma sorte pros 3 competidores. Não, beleza, tinha a mesma. Mas é porque como o juiz acabou de votar, ele não vai mudar o voto. É, exatamente. Então, assim, essa pode história ser de... que o cara seja um filho da puta do caralho que mude o voto na última hora, mas eu acho muito difícil. Na prática é assim, vamos sortear quem vai ganhar essa porra. Exato. Mas aí sorteou o Fernando Rocha. Eu dei uma comemoradinha, mas fiquei quieto. Na humildade. Esperando. É, que aí quando ele falou que ia permanecer no voto, aí sim eu comemorei. Rapaz, olha aí. Excelente, a judia da sorte, pálido. Na eliminatória e na final. É, exatamente. As duas vezes. Olha, na final foi um pouco diferente porque eu tinha mais chance, né? É, tinha um pouco mais chance, né? Como é que foi o primeiro dia que você ganhou e foi pra final? Como é que foi depois desse dia? O que aconteceu depois que acabou o programa? Cara, foi tipo... Os caras foram brother, contigo? Não, porra, muito. Os caras são gente boa pra caramba. Os caras, porra, que estavam comigo no dia, até vocês verem no vídeo, na hora que sai o resultado, todo mundo se abraça lá. Os caras brother pra caramba, bem parceiro. É, legal. E aí a gente saiu de lá. Legal, mas cada um volte pro seu canto. Uma tonelada a menos de peso nas costas. Finalmente o saco saiu de dentro do corpo, né? A parada. O cara virou filhote de cachorro. Mano. O cara pode entrar o que... A humildade, ele tá falando daquele jeito porque não tinha mais rastecico. Quando o cara botou nele, aí os bolas desceram. Virou hominho, virou filhotinho. A parada é que tu sempre quer mais, sacou? É, claro. É tipo uma droga. Eu fui pra lá falando assim, velho, já tô entre os 12 melhores hambúrgueres do Brasil. Pô, já vai ser uma exposição foda, irado. Já tava satisfeito. Só que chegar lá, tu começa a cozinhar. E aí, pô, eu tenho que ir pra final. Uhum. E aí, quando foi pra final, foi aquela sensação. Porra, já tô entre os 3 primeiros, tal, não sei o quê. E aí foi um dia de tranquilidade, assim. Falando assim, ah, já tô na final, que tô tranquilo, tal, não sei o quê. Mas depois, rapidão, depois que acabou esse programa, tu foi liberado do hotel, vai. Foi, enchi a cara. Botou na conta da Globo. É, encheu a cara nos estúdios Glóbulo? Porque se foi, aí não, é, não, não. É maravilhoso. Puxou a garrafa de cachaça, né? É. Ninguém de ninguém. Juntou lá na galera que carrega cenário. Juntou lá na galera que carrega cenário e tomou cachaça. Eu fui pro hotel e eu já tinha comprado umas cervejas, né? E aí fui pro hotel e fui beber, comemorar com a senhora Tucana. Aí beleza. Só que... Frenético no WhatsApp. É, eu saí e tinha mais de 1000 mensagens no... Nossa, caraca. Tu sabe qual foi a audiência do programa? Não, nem ideia. Não sabe? Ah, alguns milhões, né? Com certeza. Sim, milhões muitos de pessoas. Muitos milhões, né? E aí, no outro dia eu tive dia de folga. Na verdade, eles falaram que ia ter atividade e tal, não sei o quê, mas aí chegou de manhã e eles falaram, não, hoje você tem o dia de folga. Uhum. Aí, beleza. Aí fui encontrar minha irmã e tal. Só que aí, no outro dia, eles falaram, amanhã vai ter atividade. Beleza. Aí eu tive que sair às pressas, porque eles não tinham falado qual ia ser o horário. Eu tava vendo numa padaria gourmet, num empório que tinha ali perto do hotel, com a galera. Tava todo mundo vendo junto, a eliminatória do outro dia. E aí avisaram, ó, o motorista já tá aí pra buscar vocês. Aí saímos correndo, fomos pra lá. Aí era uma prova que tinha que fazer hambúrguer pra 40 pessoas. Que foi o voto popular. Caraca, e aí saímos correndo, fomos lá pra cozinha e ficamos fazendo, moendo carne, moldando hambúrguer. Mas aí foi só os finalistas, né? Porque eles já sabiam quais eram os 3 finalistas, exatamente. Os 3 finalistas. E ficamos até, acho que 1h30 da tarde, cozinhando. E aí foi que a gente chegou e falou assim, porra, como é que vai fazer com o camembert? Porque a parada é você comer o camembert e ele estourar. Isso. Eram 40 pessoas, só que eram 20 hambúrgueres. Eles iam cortar. A gente ia cortar o meio. Só que o meu não dava pra cortar o meio. Putz. Aí eu, na hora, eu buguei. E a Thaís, a minha assistente lá, falou assim, será que dá pra gente cortar ele ao meio antes e fritar ele na metade? Separado. Eu falei assim, olha, eu já tentei e não deu certo. Mas eu tirei a casca toda. Vamos tentar aqui. E o fogo, o óleo tava muito quente. E o óleo não pode estar muito quente pra fazer esse queijo. Tem que estar 150 graus. Eu falei, vamos deixar bem baixo o óleo e vamos tentar com ele cortado ao meio. E aí conseguimos, deu certo. Mas aí ele criou uma casquinha e não derreteu. Criou a casquinha, não derreteu. Excelente. Porque a casquinha criou antes dele começar a derreter. Então dá pra cortar ele no meio? Dá. A metade. Dá. Ele cria uma casquinha que vai proteger. É isso? Puta, olha aí. E aí ficamos lá fazendo. Até as duas meninas que estavam comigo na final, teve uma hora que elas tiraram um sarro porque eu tava nervoso. Porque elas falaram assim, ah, a gente já tá acostumado. Uma tem food truck e a outra tem uma hamburgueria no Rio. Ela falou assim, ah, cozinhar pra um monte de gente eu tô acostumado. Mas eu não tava preocupado com cozinhar pra um monte de gente. Quando eu faço evento, também eu faço 150 sanduíches que vem de uma hora. Uhum. Se fosse só cozinhar pra um monte de gente, eu tava tranquilo. Eu tava, primeiro, preocupado com o ponto da carne. O delas era um sanduíche mais fino, não tinha ponto. A boca era Sadia, né? Não era da Sadia, pô. Tá lá entre os 12. Eu comi os dois, eu gostei bastante. Ah, o cara é muita humildade. Mas eu tava preocupado que o meu era bem alto, daquilo de não servir tão cru e não servir passado. Eu tava bem nervoso com isso. E também com a competição, né? Claro. Que as pessoas iam... Não é de cozinhar pra muita gente. É com o resultado. Eu fiquei bem nervoso também. Mas aí deu tudo certo. Fizemos lá os sanduíches. Fomos pra casa. E aí no outro dia ia ser a final. A gente foi sem saber. Porque tinha um biombo assim. Que as pessoas não viam a gente cozinhando, sacou? É porque as pessoas provavam o hambúrguer e votavam pela cor. Isso, eles exatamente. Atribuíram uma cor a cada hambúrguer. Ah, tá. Então era o vermelho. As cores até bem confusas, na verdade. Que era vermelho, laranja e amarelo. Porra. Exato. Mas era assim que foi a votação. Então, mas, o voto popular foi nesse sentido. Mas aí, olha só, aí chega na final. E aí é uma parada que eu não entendi, que é o seguinte. Eu não entendi. 2 hambúrgueres fora do ponto ali, pra começar. os caras trocaram 2/3 do júri. Todo e o dia mudava o júri. O Madeira era especialista. Aí, porra, aí já sabe, né? Que o cara não vai votar no maluco. O seu Madeiro ficava sempre. E aí os outros dois sempre mudavam. Teve até um dia que reclamaram que foi a companheira lá do programa do Fernando Rocha, que é vegetariana. 4 anos que ela não comia carne. Porra! E aí a galera, cara, nas redes sociais caíram matando. Eu não sei qual é o critério, realmente. Não, mas aí... Mas ela provou? Mas ela não comeu. Ela não comeu. Comeu. Tirou a carne? Caralho, ela comeu depois de 4 anos. Ela comeu. Não faz sentido nenhum essa porra. Ela era do júri e ela é vegetariana? Era do júri. Há 4 anos? Mudava, o júri tinha um especialista que era fixo todos os dias. Era o Madeiro. Então. E tinha convidado celebridades. Sim. Globo. Quem tava ali sobrando na Globo? Quem tá aí hoje de manhã? Teve um dia que foi o Fiuk. Aí pegava quem tava ali de bobeira e botava, entendeu? É isso. Mas o seu Madeiro publicou lá que tava indo no dia que foi o Fiuk, ele publicou que tava indo com outra pessoa. Sofia Abrão. Não foi, foi o Fiuk que aconteceu alguma coisa. Porque ela, sei lá, se atrasou e quem é que tá aí sobrando? Fiuk vai gravar daqui a pouco. Chama o Fiuk. Chama tem o contrato? Fiuk. Chama ele. Mas aí, porque eu falei assim, cara, quando começou, eu falei, puta, o Tucano tem menos um voto aí. Exato. Era essa a tensão. Fudeu, exatamente. E eu não sabia que eu não assisti os outros programas. É muita amizade ter que assistir todos os programas. Eu só assisti o primeiro e o último. Eu não sabia em quem ele tinha votado. Se ele tinha votado numa delas. Ele tinha votado numa delas. Então o voto dele tá completamente comprometido. É. Mesmo a mulher fazendo... Cara, teve uma carne, não sei de quem é. Uma das carnes estava bem passada. Quando os caras morderam, a carne era bem passada. O caralho, meu irmão. Aí não. Era aquele que tinha mandado. Talvez o Madeiro tenha votado nesse. Porque é o que é a padrão, parada que é a especialidade padrão Madeiro. Mas, Madeiro, inclusive, se você quiser ganhar uma grana, você pode processar o Madeiro, porque ele, o jargão deles é o melhor hambúrguer do mundo. Que é uma propaganda enganosa do caralho, porque isso não é verdade. Ah, qualquer um pode falar isso, né? Ah, vai ter que provar, né? É, pois é. Não bota tem nada, bota na fachada, né? Aí, não é? Não é. Mas se você for lá comer e não gostar, teoricamente você poderia, né? Mas aí... Indo procurar. Aí o cara fala, não, é culpa minha que você não gosta do melhor hambúrguer do mundo. É isso. Que não é culpa minha que você não sabe fazer um hambúrguer no ponto certo. Bom, chegou a final. Aí tu tava nervoso no primeiro dia. Como é que tu tava na final? Então, é aquilo que eu falei, né? Chegou na final, pô, agora eu quero ganhar também. Olha, calha, olha. Luxúria. Tem tudo nessa parada. Que história maravilhosa. Ganância, ternura, né? Ganância. Ternura, humildade, luxúria, ganância, rancor. Gula. É quase a história do Sidney Sheldon. A capa é um casal se beijando com o camembert explodido. Aí eu já fiquei feliz, porque assim, todos os participantes que foram pra final foram os primeiros nos seus dias. Ah. E eu fui o primeiro na final. Sim. Aí eu falei, porra, isso é um... Sabor que não tá contaminado. Olha aí. Que eu tô querendo te ganhar o voto dos outros dois. Exato. Do Madeiro já tava no rancor. Exatamente. Não vinha exatamente. Mesmo. Eu já tava, não tava contabilizando ele. O Léo Jaime fez uma gracinha lá, que eu pensei que ele tava falando sério. E aí ele falou que a Ana Maria falou assim, o Léo Jaime falou até que tá com uma receita aí que ele quer experimentar. Ele falou, eu tô com um blend aí de carne de sol. Eu falei, caralho, velho, fudeu. Se ele gosta de hambúrguer de carne de sol, a mina aqui do lado vai ganhar, porque ela fez, é isso aí. Carne de sol. Aí eu, caralho, que merda. Mas o outro cara, era o Paulo Yoller, eu falei, caraca, esse é certeza que vai votar em mim. Porque ele é o dono da hamburgueria Meats, né? É bom, mas é overpriced pra caralho. Mas ele é mega estudioso do hambúrguer também, e ele fala, tipo, várias coisas do que eu faço, sacou? De usar só carne bovina, que você não precisa botar, por exemplo, bacon ou gordura pra dar liga no hambúrguer, você só precisa usar cortes que já tenham gordura, essas coisas todas. Tanto que quando eu fui dar a minha explicação, eu dei ênfase pra isso. Olha aí, uma estratégia! Pô, mirou no cara! Olha aí! Ele é um cara que é apaixonado por bacon, o bacon do Meats é foda. Aí eu falei assim, bom, eu tô fazendo o tipo de hambúrguer que ele faz, sacou? Certo. Então eu falei assim, eu acho que do Paulo Yoller eu tenho voto. E ele votou na tua carne, especialmente, né? Então, e aí eu falei assim, eu preciso ter o voto popular, porque o Madeiro não vai votar em mim. O Léo Jaime já falou que gosta de carne de sol. E o Azaghal começou a tretar com o Léo Jaime. Mentira! Eu não tretei, calma. Eu falei assim, petacologinho, mete a mão e come, Léo Jaime. Mas como o cara ia saber? Como o cara ia ver no Twitch? Ele ia ficar no meio do programa da Ana Maria Braga lendo Twitch? Era a equipe mas dele. A equipe leu. Dele é combativa. A equipe do Raul Jaime nas redes sociais é combativa. Porque eu botei assim, ó. Tá com nojinho, Léo Jaime? Larga os talheres. Essa palhaçada de talher de novo. Hambúrguer na mão. E hashtag camembúrguer. Aí a rede social do Léo Jaime não foi ele, que seria impossível ele tuitar ao vivo. Ele pode ter tuitado no break. No break. Porque todos eles ficavam com o celular. Cara, foi na hora que... Ainda tava no ar que eu recebi a resposta. Aí veio, nossa, vai chorar? KKK. Aí depois, no dia seguinte, o cara tuita assim, essa mania de cuidar da vida alheia. Dá trabalho, né? E aí deu retweet. Na mesma parada. Por isso que eu tô falando que era equipe mesmo. Entendi. Porque ele depois de ter chegado em casa, aí apoiou o celular na barriga e ficou dando... Sabe qual é? O review ali do que aconteceu e viu meu tweet de novo. Não foi um tweet pesado e eu nem entrei no combate com o Léo Jaime, porque né, eu tenho mais o que fazer. Mas porra, Léo Jaime, é pra comer com hambúrguer com ovo. Mas você, do jeito que você falou, foi... Eu ele tava citando mal. Tropa de Elite, cara. Então, tá, mas pareceu que eu você tava... Eu só chamei ele de 02, só isso. Pareceu que você tava meio atacando o cara. O cara ia comer hambúrguer com talher, amigo. Você tá fazendo um favor pro cara, né, orientando ele. Ai, ai. Puta, cara. Agora, Azaghal, o Léo Jaime é legal, cara. E agora? Eu não tenho nada contra o Léo Jaime. Eu adoro Sônia, caralho. É um hino pra mim essa porra. Eu não tenho nada contra o Léo Jaime. O Léo Jaime, inclusive, me seguindo no Twitter. Oh. Aí. Aí, tocando. Porra, tocando. Se o Léo Jaime foi na inauguração, eu vou lá falar com ele, abraçar. Só que na hora que forem servir um hambúrguer pra ele, eu vou tirar os talheres. Não, minha hambúrguer. Não vai ter talher na mesa. Isso aí. Então, vai tá tudo certo, não vai ter problema. Mas aí, pra sua surpresa, o Léo Jaime votou no camembúrguer. E quando ele começou a falar que o importante era a carne, e o resto era só acompanhamento, comecei a falar, opa, talvez eu tenha um voto aí. Uhum. Que isso, na real, é a verdade. Porque por mais que o hambúrguer tenha firula, se a carne não for saborosa... Eu, particularmente, eu não gosto de hambúrguer que eu não consiga sentir o gosto da carne. Isso. Eles falaram isso também. Eu gosto de sentir. Isso é um problema. Em algum momento a carne tem que aparecer. Foi isso que o Paulo Ioller falou. Ah, acho que tem muito queijo aqui. E aí ele tá tirando um protagonista da carne. Foi isso que ele... Tudo bem que esse cara era meio louco, né? Ele pegou e desconstruiu o hambúrguer. Desconstruiu, né? Exatamente. O cara tava provando cada ingrediente, maluco. Mas mesmo assim ele votou, né? Então ele teve, o Tucano teve dois votos. Teve o voto do Léo Jaime e o voto do... E aí eu fiquei realmente confiante, porque eu falei, eu acho que então que eu tenho dois votos. E realmente, quando foi pro Paulo Ioller logo em seguida, ele falou, eu votei, ele já começou falando assim, eu votei parecido com o Léo Jaime. Aí eu falei, caralho. Aí ele falou, ah, foi por causa da carne e tal, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí... votou no camembúrguer. Aí eu pensei rapidamente aqui, poder da matemática. Não tenho o voto do senhor Madeiro. Não, ele votou na carne branca. Porém... Deus me livre esse cara, meu irmão. Que vergonha. Eu não preciso do voto popular pra ganhar. Porque se a Késsia tivesse voto, eu teria dois votos e cada uma delas um. Sim, Então exato. Eu falei assim, mesmo se o Madeiro não votar em mim... Não vai, rancor, não volta, cara. Eu tenho 66% de chance de ganhar. E aí ele votou realmente na Amanda. E aí foi pro voto popular. Era popular porque eram as pessoas que trabalhavam na Globo, né? Não era popular, de verdade. É, 40 pessoas. É um pessoal muito controlado, né? aí não votou, o Tucano não ganhou. Ficou terceiro no voto popular. Não, e aí foi, eu falei assim, eu tenho 66% de chance, porque se a Késsia tiver o voto, fica 2-1-1, eu ganho. A Amanda teve o voto, ficou 2-2. E aí foi pros pênaltis de novo. Puta aí que pariu. Aí as bolas entraram de novo, né? Falando fino, né? Curvado pra frente, né? A humildade voltou. O joelho dá aquela dobrada. Dá uma fisgada no ciático. Mas olha só, mesmo assim, votando com o sorteio, você tinha dois votos, diferente do primeiro dia. Tinha então, de novo 66%. Caso, se eles fossem manter o voto, que é normal, você tinha 66% ali. Não podia cair no Madeiro. Esse que é o problema. Não podia cair no seu Madeiro. Não é, aí não é matemática. Aí é só a urna, mano. Não é matemática, só. Tem a mão da Ana Maria Braga, a urna. Isso que tá não, não foi a mão. A mão foi, inclusive, da menina que foi minha assistente, da Thaís, que era aniversário dela. Oh, a Ana Maria maravilha. Chegou e falou assim, Thaís, vem aqui, você que vai sortear. Ela meteu a mão na urna, tirou, ainda olhou pra mim, sacou? Olha! Deu o coisa pra Ana Maria. A Ana Maria olhou, Léo Jaime. Aí, não, olha só, se você viu o vídeo, quando ela fala Léo Jaime, olha pra cara do Tucano. Ali acaba a humildade. A Felicidade. E aí eu tuitei pro Léo Jaime. Vamos manter esse voto aí, Léo Jaime. Mas eu não comemorei enquanto ele não votou, né? Claro, claro. Pelo mesmo motivo da primeira vez. Vai que ele rasga a cueca e... Agora eu mudei de ideia e vou votar na... Pensando bem... Pensando bem... Pensando bem, tem um babaca aqui que tá me importunando no Twitter. Hashtag Camemburger. Só de raiva eu não vou votar nessa merda. Cara, se eles estavam tweetando nos intervalos, o celular saiu impossível. Saiu todo cagado de queijo, de broto de bambu, sei lá, que tinha um hambúrguer da menina. Mas aí veio o anúncio! Aí tem aquela célebre, o print... Serve print, comemoração da Ayrton Senna. Lembrou na hora do ídolo. E é legal porque dá pra ver a cara da menina que perdeu, aquela cara de... Mas e aí, cara? Você acreditou que tava acontecendo? Foi maneiro isso, né? Foi foda e... Tá até chorando, ó. Olha isso aí. Volta tudo. Não, caraca, foi tipo... Acho que mais do que a felicidade, o alívio, sacou? Uhum. Eu ficava pensando que eu tinha muita gente pra decepcionar. E aí ia ser uma decepção, caralho. Eu ia falar logo. É, eu falei, muito caralho, pior, inclusive. Todos os fãs... A família... Porra, meu irmão, acordei 8 horas da manhã pra assistir essa merda de programa. Sabe que sacrifício é isso? Eu fiquei pensando sério mesmo nisso. Eu falei, caralho, se eu decepciono a galera... E tinha uma parada também que eu queria fazer e não, acabou não rolando. Porque, não sei se vocês perceberam, eu não pude falar, né? Agradecer ninguém. Não teve nada. Teve só aquele momento de ternura. Ah. Né, pegou no rosto daquela abençoada. Ó, e o checão. Checão. Ganhou um checão. Que orgulho. Puta que pariu. Eu tinha me planejado pra agradecer a minha madrinha que tinha falecido... Na quarta-feira antes de eu embarcar. Eu fui sexta-feira, quarta-feira ela morreu. Caramba. Foi 2 dias antes. E, tipo, minha madrinha foi, tipo, pique mãe pra mim, sacou? Pagou meus estudos, o apartamento que eu moro é dela. O apartamento que eu morava antes também era dela. Sempre cuidou de mim e o caralho. Então, tava nessa missão. E aí chegou lá, tinha estourado o tempo, porque tinha empatado e o caralho. Uhum. Tava programado pra acabar 9:09 ou 10:09. E aí acabou. E acabou 10:13. E aí cara, foi rapidinho. Já me comendo hambúrguer de talher. Aí começaram a me dar, me deram o troféu, né, foi o, inclusive o senhor Madeiro. Teve gente que chegou e falou assim, foi. Ah, eu ter dado pro Léo Jaime te dar o troféu. Eu falei, não, foi bom ele me dar, porque ele teve que me dar o troféu de melhor hambúrguer do Brasil. Teve que engolir! Olha essa carne seca, Madeiro. Ganhou o checão. Tu levou o checão pra casa? Tá aqui. Tem que fazer uma mesa disso. Dobrar? Não, pô. Eu levei no avião. Eu botei, tipo, mala de mão. E depois tu desceu pra Santos com ele na moto? Debaixo do braço? O cara não tem na moto. Mas e aí? Aí terminou, loucura e tal, não sei o que, parabéns, acabou o tempo, estourou tudo, tchau. E aí? O que acontece quando acabou? Não, ainda ficou lá, tipo, a galera cumprimentando, primeiro, todo mundo da... A galera que ficou, eu acho, eu não sei se por causa disso, mas a maioria das pessoas que tinham sido eliminadas, que não estavam na final, estavam torcendo pra mim, falaram pra mim, pelo menos. Eu sei que, porra, veio todo mundo me abraçar, eu, caralho, dar parabéns, falar que tava torcendo e tudo mais. Eu fui fã. Todo mundo da cozinha veio dar parabéns também, o pessoal da produção, tira foto. E a Ana Maria? A Ana Maria só naquela hora. Depois sumiu. Ela já saiu. Sumiu, mas nem olhou pra trás. E o Madeiro? Entregou o checão, aí, pô, a luzinha vermelha apagou, ela virou as costas e saiu. Silêncio. Eu nem vi o Madeiro. E o Léo Jaime, o outro maluco lá? O Mitz. Não, eu fui falar com eles, agradeci e tal. E a pergunta que não quer calar, que na verdade foi uma decepção. O quê? E o Louro José? Caraca, o Louro José. Teve zero interação com o Louro José, pois cara. É. Não parado desse programa. Pois é, cara. Eu tava nervoso, cara. Eu não pensei em nada em falar com ele. Mas eu falei com ele nos bastidores. O que Casagal tinha pedido pra você falar com o Louro José? Que era pra falar, mandar um salve pra Dona Julieta. Julieta? Dona Julieta. Dona Julieta. Ai, ia ser muito foda. Que pena que não rolou. Eu queria ter feito, na hora que ia desempatar ali, eu queria ter feito saudação do Cross Trontra. Não dá, velho. O bagulho é muito rápido, sacou? É, muito rápido. Já entra, tem que fazer os hambúrgueres. Na verdade, não. Tem que falar com ela, receber massagem, depois fazer os hambúrgueres. Porque eu já entrei, da outra vez, eu já comecei a fazer rápido, né? É. Mas peraí, tu falou que conversou com o Louro José nos bastidores? Ele fica conversando com um boneco, exato? Seria genial isso, cara. Cara, é o Andy Kaufman, é o... É o Jim Carrey, né? O cara não sai do personagem. Não, é o Tom Veiga, o cara que faz o Louro José. Que decepção. Ah, porra. Porra, Louro José, esperava mais, hein? Mas aí, deram a boca pro coitado do Louro José provar, pô. Ele deu um piti que foi foda, né? Uhum. Tinha saído uns dias antes de uma briga na internet, falando que eles brigaram, que eles tretaram. O quê? Que a Ana Maria e o Louro José? É. Ela pediu a opinião dele e ele não quis dar. Caraca, sério? Você tá torcendo por quem, Louro? Eu já falei pra falar com isso, Louro! Não sei o quê! Eu não tô torcendo pra ninguém, que situação! Foi isso pela chave. E ela começou a rir, tá ligado? Depois fala que a gente briga! Caralho! O Louro José é a melhor parada desse programa. Ele é muito bom, velho. Ele é muito bom. Mas o cara, um camarada meu, tava falando, velho. Ele falou assim, cara, um monte de cara da culinária foi revelado pela Ana Maria Braga. Ela tem programa de culinária há 20 anos, 30 anos, né? Pode crer, muito antes da Globo, inclusive, né? Ela, inclusive, foi ela que revelou a Palmirinha, velho. É mesmo? O ícone da culinária brasileira. Caraca. Hoje é que a gente pode estar aqui conversando com a próxima Palmirinha. Mas a Ana Maria Braga, quando ela na Record, ela ficava tipo 7 horas no ar. Era o dia inteiro, era bozo. Era sinistro, cara. Ela ficava o dia inteiro na televisão. Era uma loucura. Não era mole, não. A vida não é brincadeira. Já dizia o bingo. E a sua vida de celebridade? É, agora deu. Já deu entrevista pra jornal local. Ah, puta que pariu. Aí sim, caralho. Santos aí vale a pena. O inteiro está em polvorosa. Puta, já apareceu na TV local. Como é que foi voltar pra casa depois? Virou dessa celebridade na faculdade? Então, na real, assim, na universidade, a maioria já conhecia. Lógico, digo de aluno, né? Quem conhecia, já sempre foi fã. O que foi diferente foi os professores, né, que muitos não sabiam nem que eu tinha canal de culinária e vieram dar parabéns. Os professores, nossa. Imagina, o Tucano entrando na sala dos professores e aí o pessoal começa a bater palma. Devagar, começa aquela palma devagar, tá vendo? Aí vai juntando mais gente. Ai, caralho. É o nosso Sidney Poitier, caralho. O que mudou mesmo, assim, é o pessoal mais velho reconhecendo, sacou? Ah, sim. É o público da Ana Maria Braga reconhecendo, você tá me dizendo. Então, porque os alunos, assim, o pessoal mais novo, eles já ficavam zoando. Tipo, quando eu tinha que faltar por algum motivo, né? Eu falei, web celebrity é foda, não sei o quê. Aqui a universidade é só um bico. Uhum. E lógico, agora todo mundo dando parabéns e tudo mais, mas eles já meio que já sabiam dessa vida de... Vida dupla. Famoso de ex-BBB. Mas não, eu quero saber o seguinte. Você já deu notícia pro Santos TV, já deu entrevista aí pra Caderno de Santos, eu não sei qual o nome desses jornais locais, cara. Me ajuda. Tribuna de Santos. Isso. É, como é que foi o assédio dos jornais daí, atrás de você, ligando? Nem foi tanto, assim. Teve um site, um blog da cidade, assim, que é o mais conhecido, que fala de coisas culturais da cidade, que me entrevistou antes, quando eu passei pra final. Uhum. Ganhei a primeira bateria lá, eles me entrevistaram. Santista é finalista do concurso da Ana Maria Braga. Exatamente. Tem aquela reportagem, o melhor hambúrguer do Brasil é de Santos. Se não me engano, foi assim que começou na TV, na Globo local aqui. É claro. Uhum. Feito nas areias duras. Nos prédios tortos. Mas e aí? E agora você tá na correria pra realmente abrir a hamburgueria, não era um caô, né? Exato, é verdade, e olha tá aí. Tá acontecendo mesmo, já tem lugar, já tem redes sociais. Já tem redes sociais, o nome é Seven Kings, a obra já está adiantada. A gente foi um parto, ainda bem que conseguimos arrumar o imóvel antes do programa. Se não, ia subir o preço. Caraca, é verdade. Cara, é o Walt Disney de Santos, maluco. Já tem que mandar um laranja alugar o imóvel dele agora. Olha aí. Empresa, olha a vida do cara de Rede Globo. E aí, estamos com planos aí de expansão da hamburgueria, quem quiser abrir franquia. Caralho, nem abriu a parada, mano. A meta é acabar com o Madeiro. Justo. Justo. Mas olha só, uma pergunta. Veja você chamar de o melhor hambúrguer do mundo, você fala assim, o hambúrguer no ponto certo. Olha! Humilde e verdadeiro. Exato. Olha só, não, mas eu quero perguntar aqui pro Felipe. Feito com humildade e ternura. A hamburgueria vai ser em Santos, tá óbvio. Então a galera de Santos, a galera que visitar Santos... Privilegiada. Pode... Exatamente, pelo melhor hambúrguer do Brasil. Camemburger vai ser, óbvio, um da casa, certo? Certo, e vai ter duas versões. Aham. Uhum. A pro Madeiro... Com o queijo inteiro e com meio queijo. Ah, isso que eu ia perguntar. Se você vai fazer um ou dois. Isso aí, meio ou inteiro. Mas não vai ser muito caro? Então, vai ter gente falando que eu cobro caro porque ficou famoso. O que pode ser uma verdade. Não, mas olha só. Queijo camembert, uma peça de camembert não quanto é, um, é barato. Quanto é uma peça de camembert? Ele não é caro como as pessoas estão pensando. Não é caro, mas quanto é? De 12 a 20 reais. No Peralta. Só o camembert? É. Então, é caro. Para um ingrediente de um hambúrguer, né? É muito caro. Pois é. Então esse pra valor ele... aí, dá para competir fácil com o Madeiro. Fácil. Então, com o camembert inteiro, vai ter que ser caro, não tem como. Uhum. A gente até não vai ter o mesmo lucro nele do que nos outros, né? Do porque que nos outros hambúrgueres. Sim. Para ele ser viável, né? Sim. De qualquer forma, vai ser caro. Então, a gente vai fazer também esse, ouvindo a opinião dos especialistas e também pensando popularizar, vamos fazer uma versão mais humilde com meio camembert. Olha. Que é queijo pra caralho, né? Você vai ter um hambúrguer simples que você vai chamar de humildão? Já tem, pô. Existe a receita do humildão que foi feita no traje. Não, eu sei, mas você vai... Vai ser o mesmo. Se você vai fazer o mesmo, exatamente. Vai ter sim, vai ter o humildão, que é aquele com creme cheese de provolone, pimenta jalapeno e bacon. Não é tão humilde assim. É, pois é. De queijo prato. Né? Queijo prato, hambúrguer, Seara, pão frio. Blend de Seara com Sadia. Isso é um hambúrguer estraçado, não é um hambúrguer humildão. As pessoas confundem humildade com pobreza de espírito. É diferente. Você pega duas carnes, Seara e Sadia, você pressiona as duas até elas virarem uma só. Isso aí. Congelada ainda. Bota na prensa hidráulica. Pia. Não, bota em cima da pia e da martelada. Que é aquele martelo de amassar carne, mano, que é pontudinho. Fica de batendo naquela porra. Faz um schnitzel. Mas olha só, você não tem ainda uma data certa pra inauguração, certo? Mas é esse ano, né? A gente tá fazendo tudo pra começar em novembro. Não tem aí no aplicativo e no post do site as redes sociais todas. Exato. Seven Kings, esse é o nome da hamburgueria. Cada sanduíche vai ser um rei. Um rei na sua barriga, olha aí. Pode usar. Olha o slogan surgindo aí. A barriga do Léo Jaime que eu até dormi. Tamo junto, Léo Jaime. Aqui cabe três. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.